Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar com aquela entrevista que está sendo feita aqui pelo Wagner Carelli, em parte para um livro que ele está escrevendo para a editora Record, né? Que é uma longa entrevista comigo, e em parte para o filme dirigido pelo Josias Teófilo, do qual vocês já ouviram falar, certamente. Então, eu queria aqui, primeiro de tudo, dar dois avisos. De terça a quinta da semana que vem, haverá um desconto de R$100 para os cursos avulsos, qualquer dos cursos avulsos, de terça a quinta da semana que vem. E lembrar vocês do encontro, segundo encontro de escritores brasileiros na Virgínia, de 25 a 28 de novembro. Inscrições pelo e-mail samora, samora@gmail.com. E também tem informações na página do seminário. Então, eu vou passar aqui o microfone ao Wagner para que ele continue com as suas perguntas. Olá, onde você localizaria o centro do seu pensamento, do seu trabalho intelectual? Bom, quando eu defini a filosofia como a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência, eu, de certo modo, eu já respondi isso. Tá certo? Não só com relação a mim, mas com relação a todos os filósofos. Mas é evidente que, se eu mesmo formulei a definição, eu tenho que exemplificá-la. E absolutamente tudo o que eu fiz a partir de uma certa época da minha vida, não posso dizer que isso abrange tudo, eu dato isso dos 43 anos. Né? Acho que eu virei um homenzinho aos 43 anos, até lá eu estava na adolescência. Então, tudo o que eu escrevi a partir dos 43 anos se unifica sob este aspecto. Quer dizer, é uma mente individual que, dentro de uma situação histórico-social determinada, e dentro de uma circunstância pessoal também determinada, busca abranger o raio mais amplo possível de conhecimentos em torno, conhecimentos que estão vigentes e correntes na sociedade, e unificá-los de uma maneira racional, não como um sistema, como uma ordem dedutiva, não como um conjunto de teses, mas como um conjunto de investigações que visa, vamos dizer, a dar a esse indivíduo uma certa orientação dentro desse conjunto. Quer dizer, a filosofia é eminentemente isso, ela é um senso de orientação. Não no sentido do Piaget, que ele distingue entre o que é conhecimento, o que é senso de orientação, porque o senso de orientação também é um conhecimento, aliás, é um conhecimento eminente, é o conhecimento por excelência, é o senso de orientação, porque aquilo que escapa, vamos dizer, de uma ordenação de conjunto, não faz sentido algum. Quer dizer, são informações isoladas, cada um pode interpretar como quiser. Então, esse esforço de orientação, de mapeamento no universo da cultura, do conhecimento disponível, fazendo espelho, por assim dizer, uma orientação do indivíduo na sua própria alma, na sua própria vida, né? E sempre integrando essas duas coisas no máximo, com o máximo rigor possível, isto é a filosofia e isto é o que eu estou fazendo. Aqueles que acompanham os meus cursos entendem isso perfeitamente, porque eles veem esse esforço de unificação e esforço de, por assim dizer, de autocriação da consciência. Toda semana eles assistem isso. Então, eu estou fazendo para mim e também, na medida que eu mostro, eu estou ensinando como é que faz. Mas, e ensino da filosofia é isso, quer dizer, você filosofar na frente dos alunos para eles verem como é que faz. Não é só você entregar uma filosofia pronta. Mas, então, os alunos acompanham isso perfeitamente. O público mais geral, os leitores e, sobretudo, os seguidores de Facebook, não, eles pegam um pedaço aqui, um pedaço lá, e às vezes começam a discutir esses pedaços isoladamente, sem ter ideia de onde aquilo saiu. Então, a compreensão fica bastante, bastante deficiente, não é isso? Então, imita um pouco aquela história dos cegos com o elefante, quer dizer, um pega a perna e diz, ah, o elefante é um poste, o outro pega a orelha e diz, ah, é uma folha de papel, e assim por diante. Então, muitos comentários que aparecem aí, seja na grande mídia, seja nos blogs, no próprio Facebook, são fragmentos que, isolados, não fazem sentido algum. Você tem que entender as opiniões e visões do cidadão dentro da unidade e da visão que ele tem do conjunto. Senão, as partes isoladas elas adquirem, vamos dizer, às vezes um peso excessivo, tá certo? Ou um significado completamente diferente. Então, como na obra de qualquer filósofo, se você não pega a estrutura de conjunto, a ordem interna, você também não entende as teses isoladas. Você não pode pegar uma frase do sujeito e imaginar que compreende o pensamento dele a partir daquela frase. Mas no Brasil muita gente faz isso, primeiro porque no Brasil não existe ensino de filosofia, vamos falar o português claro. Né? Existe, na melhor das hipóteses, uma transmissão de alguma cultura filosófica. Mas cultura filosófica assim, é como você entrar num museu e ver um monte de quadros, e você pode até se tornar um bom apreciador de quadros, mas não quer dizer que você vai saber pintar. Então, esta é a diferença. Né? É o que o pessoal ensina o sujeito a ser um apreciador de filosofia, não a exercer a filosofia. Né? Então, essa diferença, para mim, é crucial. É como se faz. Né? Ou seja, não, é uma forma de filósofo. Não forma filósofo, forma apreciadores de filosofia. Né, pessoas que contemplam a filosofia e podem até explicá-la direitinho. Né? Você vê que no Brasil, se você pegar 1.000 trabalhos acadêmicos de filosofia, todos são sobre outras filosofias. Você estuda filosofia por autores no Brasil. O conceito de não sei o que em Descartes, o conceito de não sei o que em Edmund Husserl. Então, isso aí o que é? Isso é apreciação filosófica, isso não é exercer a filosofia. Não se filosofa sobre filósofos, se filosofa sobre coisas, sobre temas, sobre assuntos, sobre questões, etc. Né? Então você nunca vê ninguém atacar uma questão substantiva da filosofia. É sempre assim, a visão indireta. Você vê as coisas através do fulano, através do ciclano. Né? A cultura filosófica é um componente da técnica. Adquirir cultura filosófica é um componente, né, da prática filosófica, mas é só um dos componentes. Isso não basta para fazer um filósofo, mas de jeito nenhum. Só que os nossos professores de filosofia, todos da USP, todos, sem exceção, eles não sabem o que é a técnica filosófica, desconhecem. Então não podem ensinar porque eles mesmos não sabem. Então, é isso que vamos dizer, os próprios professores da USP reconhecem, que a USP jamais formou um filósofo. Nem pode, porque você ensinar o sujeito a ver quadros, jamais vai ensinar a pintar quadros. É a diferença entre um curso de apreciação musical e um curso de música. E até hoje, no Brasil, parece que ninguém pegou essa diferença, como se fosse uma enorme sutileza, quando é uma coisa totalmente óbvia, né? Você pode ter grandes eruditos, mas não... Você pode, bom, na verdade não tem nenhum grande erudito. Nenhum grande erudito saiu da USP. Né? Se você pegar assim, a primeira geração de formandos da USP, você teve um grande erudito, que foi o Lívio Teixeira, que escreveu um dos melhores livros que existe sobre Descartes, um ensaio sobre a moral de Descartes. Ninguém das gerações seguintes o superou. Né? Então, não está formando nada. Cadê o grande erudito? Não tem nenhum ali. Você pode ter grandes eruditos na cultura filosófica. Na cultura filosófica, mas não tem nem isso. Porque mesmo, veja... Mas fora da USP nós não teríamos, ou não tivemos, eruditos? Não, no Brasil nós tivemos um grande filósofo, pelo menos, que foi o Mário Ferreira dos Santos. Né? Teve um segundo, o Miguel Real, né? é um grande filósofo dentro da área dele. Né? Mas você não vai ver saindo de uma faculdade de filosofia no Brasil ninguém da altura do Mário Ferreira, não tem isso. E se você disser, bom, cadê o grande erudito? Cadê a grande história da filosofia escrita no Brasil? Simplesmente não tem. Você tem coisas como, por exemplo, a história da educação. Eu não conheço a faculdade de educação da USP, eu não sei o que se passa lá, mas eu sei que de lá saiu talvez a melhor história da educação que existe no mundo, que é a do Rui Nunes. Então, aí você tem um grande erudito na história da educação. Mas cadê o equivalente disso na história da filosofia? Então, não adianta você dizer, nós formamos historiadores da filosofia. Historiadores da filosofia é uma pinóia, não formou nenhum. Senão, nós teríamos, vamos dizer, uma obra canônica de história da filosofia escrita em português. Como nós temos uma obra canônica de história da literatura em português, que é a do Otto Maria Carpo, e uma obra canônica da história da educação, que é a do Rui Nunes. A USP não produziu nada disso, nem poderia. A USP, meu filho, é só empáfia, o que não quer dizer que não haja pessoas de capacidade dentro de certas especialidades. Por exemplo, eu tenho um professor da USP que eu sempre gostei muito, que era um estudioso de Schelling, que é o Rubens Rodrigues Torres, eu sempre achei um homem muito sério. Então, mas não é um historiador da filosofia, é um estudioso de Schelling. Né? Você tem outras faculdades, pessoas que fizeram trabalhos excelentes, mas ainda em esferas limitadas, como tem o Ernildo Stein, todo esse trabalho dele sobre Heidegger, é uma coisa muitíssimo importante. Mas pergunto eu, cadê a grande história da filosofia produzida no Brasil? Simplesmente não existe. Né? Olavo, como é que se forma um grande filósofo? Ou seja, como se ensina alguém a tornar-se? Este é o grande problema. Porque se você disser assim, por que você data assim, dos 40, 43 anos do começo da sua obra filosófica. É muito simples. Durante muito tempo, eu li livros de filosofia, li desde a juventude, li Heidegger, li Ortega y Gasset, Nietzsche, etc., tudo que todo mundo lê. Né? Então, tinha algumas opiniões aqui e ali, etc., etc. Mas eu ainda tinha o problema de não saber como se faz. A diferença entre os outros é a seguinte: eu percebia que eu não sabia. Né? Quer dizer, eu sabia apreciar textos de filosofia, mas eu não tinha ideia de como se faz a filosofia. E essa ideia só um autor dá, que é Aristóteles. Na verdade, três dão. Para você entender o que é um filósofo, o que um filósofo faz, você tem que ler Aristóteles, você tem que ler Hegel, sobretudo a Ciência da Lógica, e você tem que ler o livro do Louis Lavelle, Manual de Metodologia Dialética. Esses são os, vamos dizer, os três textos onde se ensina o que é fazer filosofia, o que é ser um filósofo. Os outros não, te dão filosofias prontas, te dão doutrinas prontas, então a colocação de certos problemas e a solução deles, mas simplesmente não ensina como faz. Se você estudar Platão o resto da sua vida, você vai saber muita coisa, você vai ficar inclusive fascinado. O universo de Platão é uma coisa maravilhosa. Mas ele não ensina como é que faz. Só Aristóteles ensina, quando ele entra no negócio da dialética. A hora que você começa a ler os tópicos, que é a dialética de Aristóteles, fala, oh, raios, é isto que é para fazer. É? E depois Hegel ensina muita coisa. Né? E esses três, eles são grandes dominadores da técnica filosófica. Né? Quer dizer, o que é a técnica filosófica? É isso que eu coloquei no livro A Filosofia e Seu Inverso, que está aqui na página 133 do livro A Filosofia e Seu Inverso. Se você quiser alcançar, vamos dizer, uma definição de filosofia que se aplique a todos os filósofos, você não pode fazer isso pelo conteúdo das filosofias, nem pelos temas, porque eles divergem de tal maneira, né, que existe até um famoso livro de história da filosofia de um autor alemão, Wolfgang Stegmüller, que na introdução ele mostra a progressiva fragmentação do conceito de filosofia, ao ponto que não é que as pessoas divergem, é que elas não estão falando a mesma coisa e uma não pode nem entender o que a outra está fazendo. Então, isso se você tentar definir pelo conteúdo da filosofia, como você define uma ciência pelo seu objeto, uma biologia ou física, etc. Você não consegue por esse lado. Então, só existe um meio de você alcançar uma definição abrangente da filosofia, que atenda à condição aristotélica da definição, quer dizer, abranger o seu objeto inteiro e nada abranger fora do seu objeto, só tem um jeito, você tem que ver o que os filósofos fazem, quer dizer, entender a filosofia como uma atividade. Nesse sentido, Wittgenstein tinha toda a razão quando dizia que a filosofia não é uma disciplina de conhecimento, ele é uma atividade. Tá certo? E, bom, essa atividade faz o quê? Não é isso? Então, bom, no sentido geral, ela é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Esse vice-versa é fundamental, porque a busca da unidade do conhecimento retroage sobre a consciência, que retroage sobre a busca da unidade do conhecimento e assim por diante. Então você vai criando uma personalidade que ela, de certo modo, ilustra a unidade do conhecimento tal como ela aparece em você. O que é ilustrar a unidade do conhecimento? É seguir aquela regra do Platão, verdade conhecida, verdade obedecida. Quer dizer, a partir do momento onde você descobre que certas coisas são assim, assado, você tem que começar a agir em função daquilo. Quer dizer, você tem que levar a sério a verdade que você descobriu ou que acha que descobriu. Nesse sentido, por exemplo, o ensino da filosofia é radicalmente diferente do ensino de qualquer outra disciplina. Você pode ensinar a física inteira sem acreditar numa única palavra. Isso não faz a menor diferença. Não é isso? Você pode até rir da sua disciplina. Né? Existe muita gente que ri da disciplina que ensina. Mas você pode ensinar religião sem acreditar nada. Mas a filosofia você não pode. Né? Porque a filosofia não é um conjunto de conhecimento que está externo a você. Ela é uma consciência que está se formando à luz da unidade do conhecimento que você está buscando. Então, de certo modo, a sua alma, a sua psique, ela tem que refletir isso aí. Ela tem que desenvolver a sua própria unidade. Quer dizer, o estudo da filosofia, nesse sentido, também é uma unificação da personalidade. Não unificação no sentido de você ser sempre coerente com aquilo que você fala. Não. Essa coerência é impossível. Nós todos temos contradições e nunca vamos nos livrar dela. Mas eu tenho que ter todas as contradições à mão. Eu tenho que saber que elas estão ali e tenho que, de algum modo, estar pilotando o conjunto. No sentido do Zondi, né? O homo pontifex, que faz pontes entre... Assim como nós fazemos pontes entre as nossas paixões opostas, nós também temos que fazer pontes entre as ideias ou crenças opostas que nos ocorrem, entre as verdades opostas e conflitivas que nós vamos conhecendo. Então você tem, por assim dizer, um sistema de oposições, contradições, conflitos, tensões, dificuldades, e você fica ali no meio, pilotando aquela coisa o tempo todo. Pilotando no sentido da unidade do conhecimento e no sentido da sua própria unidade. Quer dizer, você tem que estar consciente de todo este universo, por assim dizer, o tempo todo, e levá-lo em conta na sua vida real. Porque se você não leva em conta, você esquece. Tudo aquilo que na sua vida real não funciona, você esquece. Eu tenho um professor de biologia que diz o seguinte: se você ensina para o garoto o que é bicho de pé e ele tira 10 na prova, depois você chega na casa dele, ele está andando descalço lá no lugar onde as galinhas fizeram cocô, ele não entendeu o que é bicho de pé. Então, quer dizer, você vivenciar os seus conhecimentos, as suas descobertas, é básico para que elas se integrem em você e se tornem seu patrimônio permanente. Né? Então, o que é a técnica filosófica, eu expliquei aqui. Essa é constituída de 7 operações que todos os filósofos sempre fizeram. Mas não tem como escapar. E fazer isto, só a filosofia faz. E isso é, por assim dizer, toda a filosofia. Pouco importando qual é o conteúdo das conclusões a que você vai chegar, você vai ter que fazer percorrer essas 7 etapas que estão aqui. Eu não vou ler aqui, não precisa ler, né? Passar rápido. Não, são 7. Como é que 10 linhas? Então, a técnica filosófica se compõe da integração das seguintes atividades. Primeira, a anamnese, pela qual o filósofo rastreia a origem das suas crenças e assume a responsabilidade por elas. Ou seja, você descobre de onde você tirou as suas ideias, aquelas que você crê, tá certo? E você assume, diz: olha, o que eu estou pensando no momento que eu acredito no momento é isto, mesmo que seja para depois você jogar tudo fora. Segundo, a meditação, pelo qual ele busca transcender o círculo das suas ideias e permitir que a própria realidade lhe fale numa experiência cognitiva originária. Eu expliquei isso num capítulo que chama A Contemplação Amorosa, que acho que está no livro Dialética Simbólica. Três, o exame dialético pelo qual ele integra sua experiência cognitiva na tradição filosófica e esta naquela. Ou seja, eu estou vendo assim, mas Hegel viu de tal maneira, Aristóteles viu de outra maneira, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos lidar com isso agora? Tá certo? Então, quer dizer, tudo que você está pensando se integra na tradição filosófica, se integra dentro de uma história, e essa história, por sua vez, se integra na sua ideia. Né? Quatro, a pesquisa histórico-filológica pelo qual ele se aposta da tradição. Então, este é o item 4, isso é tudo que se conhece como ensino da filosofia no Brasil, só o item 4. 5. A hermenêutica pela qual ele torna transparentes para o exame dialético as sentenças dos filósofos do passado e todos os demais elementos da herança cultural que serão necessários para a sua atividade filosófica. Ou seja, aí é que entra o negócio do Friedlander. Quer dizer, o filósofo expõe uma tese, você não terá compreendido essa tese enquanto você não perceber qual é a experiência real que está por trás dela. A simples formulação da tese, a sua compreensão lógica ou análise do texto não vão te dar isso jamais. Você tem que fazer a pergunta, da onde esse sujeito tirou isto? Né? As ideias não aparecem do nada. Quer dizer, você tá lendo Descartes, ou Hegel, etc. Bom, é um ser humano que tem uma vida, tem uma experiência. Ele viu certas coisas, as coisas tiveram impacto sobre ele. Então, quais são essas experiências? Né? Enquanto você não chegou lá, você não entendeu a ideia mesmo. 6. O exame de consciência pelo qual integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. Ou seja, eu descobri tal e tal e tal e tal, qual coisa, e eu, por mim mesmo, na minha vida, eu sou um teste da veracidade dessas coisas. Se elas são reais, elas têm que funcionar para mim, na minha vida real. E 7, a técnica expressiva, pelo qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível por outras pessoas. O que é um terrível problema, porque o filósofo ele pode ter uma capacidade, uma formação literária ou não. Ele pode ter, por exemplo, como Edmundo Husserl, uma formação puramente lógico-matemática. Isso quer dizer que ele não conseguirá expressar as suas experiências diretamente. Ele vai expressar só o conceito elaborado no fim. Não é isso? Edmundo Husserl, por exemplo, quando ele se convence de que é preciso deixar de lado as discussões meramente teóricas e voltar à experiência direta das coisas, ele se vê com esse problema, ele não é um escritor, ele não é um poeta, ele não tem essa capacidade expressiva, então ele cria um aparato conceitual monstruosamente abstrato para poder descrever a experiência concreta. E ele consegue. Mas por isso mesmo ele é muito difícil de ler, porque o pessoal pensa que ele está expondo ideias e teorias. Não, ele está descrevendo coisas reais, apenas com uma linguagem não literária, e sim com uma técnica descritiva puramente filosófica. Ou seja, a própria exposição desses sete pontos é uma demonstração de como você aprendeu a fazer filosofia. Seja, sim, sim, sim. São seus, são elaborados por você, e eles partem da tua... Isso aqui expressa o que eu descobri que eu estava fazendo, e depois eu descobri que todos os filósofos estão fazendo a mesma coisa. Mas eu só percebi isso graças ao Aristóteles. O Aristóteles é o único que te dá uma dica disso aí. Os outros não dão. Apenas uma coisa, voltando. O que aconteceu aos 43 anos, exatamente? Bom, aos 43 anos eu estava fazendo a barba e olhando para o espelho e vendo a minha própria cara, e de repente eu tive um estalo. Eu falei, pô, eu já sei tudo sobre esse sujeito aí. É? Quer dizer, eu não sou mais problema para mim. Eu não tenho mais problemas comigo mesmo. Então, agora eu estou livre para tratar de alguma coisa. Quer dizer, eu saí daquele mundo subjetivo e entrei no mundo. Então, é isso que é educação. A educação é ex do ser, é conduzir para fora. Quer dizer, você vai sair daquele seu mundinho subjetivo, você vai começar a olhar o mundo, né? O grande mundo. Certo? Mas eu pude fazer isso graças, sobretudo, a este estudo de Aristóteles. Isso aí me ajudou de uma maneira assim, não tem medida. Tá, né? Você começa exatamente quando? Eu acho que eu tinha uns 28, 29 anos, quando conheci o Swami Dayananda Sarasvati, que é o grande conferencista. Ele era diretor da Academia de Estudos Védicos de Bombaim, Academia do Governo. E teve um aluno dele que o trouxe para o Brasil fazer umas conferências e me pôs lá como se fosse de guia turístico do Swami. Né? Então, ele foi para lá, acho que 3 vezes, das quais 2 eu estava com ele, quase que o tempo todo. E... um dia eu perguntei para ele, o senhor acha que eu devo ir para a Índia estudar Vedanta? Ele disse, olha, até hoje eu não entendi por que as pessoas vêm para a Índia estudar Vedanta, porque está tudo em Platão e Aristóteles. Eu falei, ah, é, ó raio, está mais fácil do que eu pensava. E daí eu comecei a estudar Platão e Aristóteles. Claro, Platão é um deslumbramento, onde você descobre, vamos dizer, por assim dizer, o poder da filosofia está todo em Platão, não é isso? Mas daí sobra a pergunta, como é que faz? Como é que faz, meu filho? O primeiro que ensinou foi Aristóteles, sobretudo no livro dos Tópicos, que é o livro da dialética. Se você ver direitinho, a dialética de Aristóteles é o método científico, é o único método científico que já existiu. Quando o pessoal diz, não, o método científico foi descoberto Bacon e Claude Bernard. Não. O que eles descobriram foi o experimento científico. Mas o experimento não modifica o método, ele apenas é um fornecedor de dados, quer dizer, um novo meio de descobrir informações. E esse Aristóteles conhecia. Aristóteles conhecia a observação da natureza. 80% do que ele escreveu é anotações de fenômenos naturais, né? Biologia, embriologia, mineralogia, tudo. Né? Mas ele não conhecia o experimento, quer dizer, é uma observação criada artificialmente para você descobrir certos aspectos que por si mesmo não aparecem. Então, claro que isso foi um progresso, mas isso não modifica o método no fundamental. O método científico significa confrontação de hipóteses. Confrontação sistemática de hipóteses. Isso é o método científico no tempo de Aristóteles e até hoje. Só o que a modernidade acrescentou foi que, entre as várias hipóteses que você vai confrontar, algumas podem ser obtidas por experimentação. Então, eles acrescentaram um detalhe técnico ao método, mas não modificaram absolutamente. Então, o método científico tem 2.400 anos. E ele é, no fundo, ele é a dialética de Aristóteles e mais nada, né? Então, na hora que você lê isso, você começa a descobrir como é que se faz. Não é isso? E também, você lendo Hegel dá muitos conselhos sobre como filosofar, como fazer filosofia. E o tratado do Louis Lavelle, Manual de Metodologia Dialética, é um primor disso aí. É um livro dificílimo de ler, porque ele está te ensinando a como fazer filosofia, mas você já precisa saber filosofar para você ler o livro. Mas isso é característico da filosofia. O começo e o fim vêm juntos. Né? Quando você está no começo, você já está no fim. Quando está no começo, você ainda está no fim, você ainda está no começo. Que também é o tema do Erich Wegelin, né? No livro, o último capítulo do Ordem e História, é sobre isso, o começo e o fim. Ah, outro livro importante para isso, né? Que, bom, o livro não me ajudou muito, porque eu li muito mais tarde, mas é muito importante para isso, é o livro do Bernard Lonergan, Insight. Insight quer dizer, que eu traduzo por intuição, mas em português geralmente o pessoal usa intuição de uma maneira errada, como se fosse um pressentimento, uma coisa vaga. Intuição filosoficamente, no vocabulário filosófico, quer dizer percepção imediata de alguma coisa. Assim como eu estou percebendo você. Não estou percebendo você através de um terceiro, mas diretamente. Isso é uma resposta? Resolveu o problema? Não, também. Agora, como eu estou muito interessado no, na sua, assim, na evolução, na maneira como você desenvolve o seu pensamento, eu imagino que quando você lê Platão e Aristóteles, o Platão tem uma ênfase, digamos, na pergunta, e o Aristóteles tem uma, busca respostas, né? Você sempre perguntou, você sempre quis resposta, você sempre quis entender o mundo. E o Aristóteles, de alguma maneira, é isso, né? Porque ele afirma, ele não conflita. Né? Não, conflita. A coisa fundamental dele é a articulação do conflito, que é o método dialético. Você vê, Aristóteles inventa a lógica. O que é a lógica? É um sistema de deduções a partir de premissas tidas como certas, premissas verdadeiras. Então, dessa premissa verdadeira, você pode, por lógica, você vai tirando conclusões que participam da veracidade da premissa. Ele inventa isso e expõe isso nos analíticos, que são dois livros formidáveis, mas ele não usa isso em parte alguma. É que ele usa a dialética. O que é a dialética? Confrontação de hipóteses contrárias que são meramente prováveis, elas não têm acerto. Então, a busca da verdade é a dialética. Então, a lógica não acrescenta nada. A diferença entre ele e Platão é o seguinte, o Platão ele faz a confrontação dialética, e isso aparece em todos os diálogos. E Aristóteles ensina como é que faz. Essa é a diferença. Quer dizer, você vê aqueles diálogos com Platão, você fica maravilhado. Né? Aquela habilidade do Sócrates lidar com contradições, etc., etc. Mas, por trás disso, existe uma técnica implícita. E Platão não explica essa técnica em lugar nenhum. E Aristóteles explica. Então, por exemplo, o grande mestre para quem quer aprender filosofia é o Platão. É Aristóteles. Você primeiro precisa ler o Platão para você receber o impacto e você perceber o poder daquilo, a grandeza daquele negócio. Digo, mas isso é quando você olhar um quadro. Né? Lá um quadro, fica maravilhado, vem um guia do museu, te explica como é o quadro. É como no livro do Max Wiedleder, né? Sobre a arte e o apreciador de arte. Ele te ensina como ver um quadro. Eu digo, muito bem, agora vem um quadro, estou entendendo o quadro. Bom, mas eu sei pintar? Não. Então, essa diferença entre Platão e Aristóteles. Platão te ensina a ver o quadro, Aristóteles te ensina a pintá-lo. Então, quem não. Por isso o conselho do Heidegger, né? O sujeito diz, professor, aquele é Nietzsche. Ele diz, bom, você pode ler Nietzsche, mas primeiro 14 anos de Aristóteles. Quem não passou pelo Aristóteles, não se impregnou do ensinamento dele, não será um filósofo jamais. Eu recomendo sempre esses três: Aristóteles, Hegel e Louis Lavelle. Né? Claro, o Hegel é. Para nós é muito difícil de ler, para o alemão também, não é um problema da linguagem, né? Justamente por esse caráter circular do raciocínio dele. Mas vale a pena o esforço. E também depois o Louis Lavelle, Manual de Metodologia Dialética. Sem isso, ninguém será filósofo jamais. Sobretudo se você segue, vamos dizer, o modelo dos prestígios filosóficos criados pela mídia. Quais são os filósofos mais conhecidos? Aquele que sai na mídia. E quem põe eles na mídia? São grandes competências filosóficas? Não, são apenas jornalistas. Mas, então você está se guiando por um critério imposto por amadores. Né? Então você pode dizer, quais são os filósofos mais importantes? São Foucault, Wittgenstein, Nietzsche, etc., etc. Mas, bom, quando você vai ver profundamente, não, tem coisa muito, de muito maior peso do que isto. Por exemplo, se você pensar, quando saiu uma página inteira sobre Edmund Husserl na mídia cultural brasileira? Jamais. Mas o que é Heidegger, Merleau-Ponty e Sartre sem Husserl? Não é nada. Né? Acontece que esses, vamos dizer, eles têm uma participação na cultura popular maior e na política, etc., etc. São personagens da política, de certo modo. Né? Um é meio nazista, outro é comunista, então cria um frisson. Né? E o Russell não é nem comunista, nem nazista, nem coisa nenhuma, ele é um matemático. Né? Então dá a impressão que ele está falando de coisas muito mais abstratas, mas a linguagem abstrata dele é a linguagem da descrição da realidade concreta, sem a qual esses caras todos não conseguiram fazer nada. Então, você descobre, bom, por trás desses gigantes aparentes, você tem um gigante de verdade, do qual eles são as sombras. Assim como você tem outros gigantes, como o Eric Voegelin, como o Eugen Rosenstock, como o Bernard Lonergan, Xavier Zubiri, fala, bom, esses são os grandes filósofos, os outros são os grandes filósofos da mídia, né? Filósofos pop. Eu mesmo sou um filósofo pop, de algum modo. Né? É, você está achando que isso aqui é grande filosofia? Vai ler o Mário Ferreira dos Santos, você vai ver o que é. Voltando ao Aristóteles, por onde você começa o Aristóteles? Bom, eu comecei pela Metafísica, que não é um livro, é uma coleção de apostilas feitas em épocas diferentes sobre assuntos diferentes, e que alguém juntou. Mas, então é um livro meio descosido. Mas os temas principais do Aristóteles estão lá. Mas o livro dos tópicos é absolutamente essencial. Não é curioso, muitas pessoas prestam atenção nos analíticos, que são os tratados de lógica, mesmo, de lógica formal, e passa por cima dos tópicos, né? Com um certo desprezo, quer dizer, a dialética é uma ciência menos exata do que a lógica. Bom, mas a ciência inexata é o que você precisa para chegar às premissas verdadeiras. Daí, quando você tem as premissas verdadeiras, entra a ciência exata. Então, os tópicos são um livro fundamental. Tudo que Aristóteles escreveu é importante. Às vezes você pega um livro dele lá, sei lá, sobre os meteoros, e você tem descobertas filosóficas lá. Existe um livro de Aristóteles que é muito interessante, que na verdade não parece, a autoria não é muito comprovada, mas parece ser um livro de Aristóteles que se chama Perguntas ou Questões, onde ele faz uma lista de milhares de perguntas, que é coisa que ele não sabe a resposta. Quando você vai ver, a maior parte daquelas não foi respondida até agora. Então você vê, Aristóteles tinha consciência de um negócio que eu chamei depois o mapa da ignorância. Quer dizer, o que eu precisaria saber para entender aquilo que eu sei? Se você não tem o mapa da ignorância, você não sabe para onde ir, você não sabe qual é a próxima etapa. Também existe o mapa da ignorância, também é importante pelo seguinte: em cada época você adquire novos conhecimentos e você perde alguns. Quer dizer, coisas que estavam claras para uma certa época, e na época seguinte já se perdeu, o pessoal não entende mais. Não é isso? Então, aí eu acho que o Jean Forestier que falava, né, da história da ignorância, ou a história do esquecimento. Isso é muito importante, tanto na sua vida pessoal, quanto para a aquisição dessa consciência de unidade do mundo do conhecimento. Note que essa unidade ela é simplesmente potencial. Se você tentar fazer uma unificação dos conhecimentos como sendo uma doutrina objetiva, um conjunto de teses que condensa todo o conhecimento existente, você não consegue. O Bertrand Russell e Alfred Whitehead tinham este sonho da enciclopédia do conhecimento e viram que não dava para fazer. Então só existe a unificação na consciência do indivíduo. Portanto, é uma unificação precária e cada um vai ter que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Se ninguém fizer, perde-se totalmente a noção de unidade do conhecimento, o conhecimento se fragmenta em mil pedaços incomunicáveis, portanto, nada faz sentido. Então, você vê, as instituições de ensino se preocupam muito em transmitir os conhecimentos, registrá-los e transmiti-los. Não se preocupam em criar pessoas capazes de unificá-los. Você está entendendo? Então você tem cada vez mais conhecimento e cada vez menos pessoas capazes de compreendê-lo. E é justamente para isso que serve o ensino da filosofia. Ficou claro isso aí? Eu queria saber o que, assim, em Aristóteles, primeiro te impacta e te chama a atenção. Olha, o que mais impacta em Aristóteles é o esforço dele de ver as coisas por todos os lados possíveis. Então, ele sempre diz, a investigação começa pelo repertório das opiniões dos sábios. Quer dizer, no mundo existem milhões de opiniões, mas tem algumas que são mais qualificadas. Mesmo assim, essas são em grande número. Então, você pega essas opiniões, que representam assim, o melhor do que se sabe, e você vai ver que ali dentro você tem contradições, tensões, conflitos, etc, etc. Então, bom, agora nós vamos organizar o conflito. Nós vamos pegar para cada opinião qual é a categoria e o nível de predicação do cara está, com qual o senhor está falando. Por exemplo, o nível de predicação. Ele está afirmando isso como uma afirmação categórica ou é apenas uma hipótese? Né? E também a categoria, ele está falando de uma substância, de uma qualidade, de uma quantidade, de um movimento, do que ele está falando? E você vai então articulando as várias contradições e você acaba descobrindo que elas não são tão contraditórias assim. Que elas são como se você estivesse fazendo um desenho, mas querendo dar uma tridimensionalidade, então você mede o seu objeto desde várias direções. Então articular as contradições faz com que o objeto apareça na sua frente. Isso é a coisa mais impressionante na Aristóteles. E isso, isso é a base da técnica filosófica. Agora, se você não tem isso, então você tem aquela impressão de que a sucessão das teses filosóficas é apenas uma confusão de opiniões desencontradas. Elas não são desencontradas. Né? É que elas são feitas, são emitidas desde perspectivas diferentes. Ou seja, os filósofos não estão respondendo às mesmas perguntas. Esse negócio de perguntas filosóficas eternas, isso aí não existe. Cada um que faz uma pergunta responde à pergunta que ele mesmo fez. O seguinte já trocou de pergunta. Então você tem que articular as perguntas para você entender as respostas. E Aristóteles é quem ensina como é que faz isso. Então ensinar isso é ensinar a fazer filosofia, isso é formar filósofos. O que é o filósofo? É um sujeito capaz de, por si mesmo, empreender a busca da unidade do conhecimento na unidade da sua consciência e vice-versa. A existência desse tipo de pessoas é absolutamente fundamental para a sanidade da cultura e da sociedade. E são eles os pontos de unificação, onde aquilo começa a adquirir uma forma de conjunto inteligível. Tá certo? Essa inteligibilidade nunca é total e nunca é definitiva. Por quê? Porque entre de um tempo ao outro, aparecem novos conhecimentos, novas informações, novas contradições, novas dificuldades, e você tem que estar permanentemente refazendo esse esforço. Então, quer dizer, a finalidade da filosofia não é chegar a teses universalmente aceitas. Ela pode até chegar, como, por exemplo, o negócio do Aperon, do Anaximandro, que eu falei, bom, aquilo foi descoberto de uma vez para sempre. Mas a finalidade não é essa. A finalidade da filosofia não é produzir um sistema filosófico, é produzir filósofos. Por isso Platão estava certo quando ele identificava a filosofia e a educação. Ela é, vamos dizer, a mais alta forma de educação que existe. Você também é um teórico como Aristóteles, né? Você cria teorias, né? Você, a partir de temas, como Aristóteles fazia, elabora. A minha ideia nunca foi fazer um sistema filosófico. Usei até a expressão, mas é como dizer, com grano sales, é meio irônica. Eu pensei assim, como já existem muitos problemas que a filosofia resolveu, e alguns resolveu definitivamente, né, como esse negócio do Aperon, por exemplo, não adianta e não é necessário você fazer um sistema filosófico. Eu estou buscando a unidade do conhecimento, a unidade da minha consciência e vice-versa. Para esta unidade, os filósofos do passado contribuíram muito, eles fizeram muitas coisas, eu não preciso fazer tudo de novo. Então eu só quero, como dizer, tapar alguns buracos que neste momento parecem importantíssimos. Né? Por exemplo, quando você lê ali no Erich Wögling, que ele fala que os conhecimentos que estruturam a sociedade aparecem primeiro de uma maneira compacta e depois eles se tornam mais analíticos. Eu digo, bom, como é que faz isso? E foi daí que a teoria dos quatro discursos é isso. Como é que você transforma, você passa do discurso poético, imaginário, para o retórico, o dialético e o lógico. É isso. Então, por isso que, quando eu mostrei esse trabalho para alguns discípulos, estudantes, ex-alunos do Erich Wögling, eles se compararam assim, como se tivesse um pilar ali no Erich Wögling, estava faltando um tijolo para dar solidez para o botei o tijolo e falou, olha aqui, olha como o Erich Wögling tinha razão nesse ponto. Então, às vezes, ainda no próprio trabalho dos quatro discursos, Avicena diz que existe uma unidade entre os quatro discursos. Eu fui lá e mostrei, olha como Avicena tem razão nesse ponto. Ele não explicou como é que ele tem razão. Então, você tampar certos buracos, né? Certas questões que nunca foram resolvidas, como, por exemplo, uma teoria unificada psique. O que é a psique? Dentro da psicologia, a psicologia do século XX descobriu grandes coisas, grandes obras, mas nunca explicou o que é, afinal de contas, o raio da psique. Você vê a elasticidade que existe dentro disso. Né? O Jung diz que a psique é a única realidade, tudo é psíquico. Daí chega o Skinner e diz, não existe psique alguma. Você imagina a unidade desta ciência, do objeto dela pode ser tudo ou nada. Eu falo, bom, então isso aí, uma definição da psique é urgente. Então, daí fiz uma série de investigações para isso, partindo não das teorias prontas, mas usando o método Friedlander, e perguntando qual é a experiência que está por trás. Ou seja, eu perguntei o que, que todos os psicólogos, conforme suas, malgrado suas diferenças, desde o Jung até o Skinner, o que, que eles entendem quando se fala de psique? Ou seja, eles entendem o termo. Para você dizer que uma coisa é tudo, ou que a coisa é nada, você precisa saber mais ou menos o que ela é. Então, qual é esse elemento de experiência da qual pessoas como Jung ou Skinner partem para chegar a essas suas conclusões totalmente desencontradas? Então, você pegar a unidade da experiência por baixo da variedade das teses, também é uma técnica aristotélica. E daí tem lá, não vou te explicar aqui, resumir o trabalho que é a psique, porque é muito complicado. Em função da questão da psique, surge também, vamos dizer, o problema da psicologia evolutiva, que eu fui tratar na teoria das 12 camadas. Quer dizer, a ideia do Freud, da evolução da libido, não me satisfez de maneira alguma. Né? Eu não acredito que a libido evolui. Né? Você passa da fase oral para a fase anal, para a fase genital. Eu acho que todo mundo está nas três fases ao mesmo tempo. Né? Pelo menos no plano da fantasia, você mistura tudo. Né? E, então, a ideia de você traçar a evolução da psique humana pela evolução da libido, me parece uma ideia absolutamente pueril. Né? Então tem que ter outro critério. Esse critério, obviamente, tem que ser um critério cognitivo. Quer dizer, como é que... qual é o quadro geral cognitivo dentro do qual a psique opera em diferentes etapas da sua evolução? E tem que ser um critério cognitivo que tome como ponto de partida, o centro de interesse da psique. Porque do que se constitui a psique? A psique se constitui num treco só que chama atenção. É onde você presta atenção, é ali que você está, psicologicamente falando. Então você tem que ter uma sucessão de centros de atenção, que se sobrepõe, vamos dizer, se englobando e se sobrepondo. E daí é o negócio das 12 camadas. E é uma coisa de experiência muito interessante você perceber como um indivíduo que está numa camada mais primitiva, como que ele percebe o outro que está numa camada mais ampla, mais avançada. Né? E daí você tem toda uma fenomenologia do desentendimento humano, né? das falhas de comunicação humanas, que é um negócio, um tema inesgotável, quer dizer, o mundo da confusão humana. Ou seja, o que nós não entendemos, mas achamos que entendemos. E, em vista disso, tomamos decisões que são fundamentalmente erradas e que vão, às vezes, determinar todo o nosso destino. Como na história do Dostoiévski, humilhados e ofendidos. Né? A garota que rejeita o namorado e casa com outro, que é uma moça salafrária, vigarista. E 30 anos depois, eles se encontram e dizem, nós poderíamos ter sido tão felizes juntos. Então, isso aí, é de certo modo, é o drama das biografias humanas. Né? As linhas de desenvolvimento que vão indo e se perdem através de escolhas erradas, de enganos terríveis. Outra coisa que eu observei foi que a maior parte da pessoa não sabe contar a sua história, não sabe quais são os enganos que ela cometeu, onde ela deixou de ver. Né? Em geral, a memória humana ela se baseia muito na autodefesa, na defesa da autoimagem. Em vez de você buscar a verdade da sua vida, você busca uma imagem na qual você possa se sustentar agora, por um medo absolutamente imbecil, né? Porque, vamos supor que eu tenho uma decepção comigo mesmo, bom, grande porcaria, eu já tive milhares, nunca morri por causa disso, E essas decepções são justamente o que te permitem entender a trajetória da sua vida. Mas se você está muito, depende muito dessa autodefesa psíquica, então você não pode compreender sua vida. Se você não pode compreender sua vida, então você vai cometer o mesmo erro de novo, de novo, de novo, e no fim vai ser uma desgraça. Sabe, essa é a coisa que mais me comove no mundo. Eu conheço as vidas de muitas pessoas, né, e vejo como elas, num certo momento, perderam o bonde. Não estavam entendendo mais nada. E a vida delas mudou de rumo completamente, sem que elas percebessem ou o que mudou ou o que foi que as mudou. Então o indivíduo perde completamente o domínio da sua própria vida. Nosso domínio já é incompleto, já é precário. E se você não fizer essa revisão contínua do trajeto percorrido, você vai se perder mesmo. Então, você imagina, o que é um sujeito que não sabe nem mesmo contar a sua própria vida para si mesmo? É cego e tiroteio, né? No entanto, pessoas assim têm opiniões sobre tudo, sobre o mundo, sobre a economia, sobre as guerras, sobre a religião, etc. etc. É patético, absolutamente patético. Se você cumprir todas as condições da educação, da formação filosófica, ainda assim, você é um deficiente. Agora, mas se você não fizer nada disso, e você se deixa guiar pelas suas impressões de momento, então onde é que você vai? Que conhecimento válido você vai adquirir? Que opinião você vai emitir que vale a pena de ser ouvida? Daí que eu acredito assim, que o direito à expressão do pensamento deve ser complementado pelo direito de não ouvi-la. Olha, não me interessa o que você vai dizer, eu tenho coisa mais importante para fazer. Olavo, esse tijolo que você coloca no pilar, ele não só completa o pilar, mas ele de alguma forma modifica a pessoa. Modifica a compreensão do conjunto, a compreensão se torna muito mais profunda. Porque o Erich Wegener, ele salta de uma coisa para outra. Ele salta da noção do símbolo compactado para o que ele chama do conceito diferenciado. Essas duas coisas existem, mas como é que fizeram? Como é que saiu de uma coisa? Então, por exemplo, você pode ter um conhecimento fundamental expresso sob a forma de um mito. Mas o mito é ambíguo, evidentemente. Ele pode ter vários significados. Então, como é que você vai descompactando? E desses vários significados, você vai separando os verdadeiros dos menos verdadeiros. Né? Então, para isso é necessário que surja um conflito. Então, essa esfera do conflito é a esfera da retórica, que é a esfera do verossímil. Eu acho que é assim, ou eu acho que é assado. Eu estou vendo assim, eu estou vendo assado. Muito bem, daí que se cria o conflito. Como é que você elabora o conflito? Através do exame dialético. Através do exame dialético, você então reduz aquela massa de significados possíveis a um ou dois verdadeiros, diz, bom, isto aqui então pode servir de premissa para raciocínios científicos. Então é esse o processo pelo qual se dá essa descompactação dos símbolos, como ele chama. E é um processo consecutivo, é isso que você... Consecutivo, não tem como saltar etapas. Não tem como saltar etapas. Porque em Aristóteles eles estão distribuídos arbitrariamente. Eles estão... Bom, Aristóteles escreveu um livro sobre cada uma dessas disciplinas. Escreveu um livro sobre a poética, um livro sobre a retórica, um livro sobre a dialética e dois livros sobre a lógica. Tá certo? Ele não diz em parte alguma que isto é uma ciência unificada. Quem diz é Avicena. Mas depois que Avicena avisou, você não tem mais desculpa para você não examinar e ver, peraí, vamos ver se isto é assim. E quando você vai ver, é exatamente assim. Porque Aristóteles não fez uma teoria unificada dos quatro discursos, mas ele fez uma teoria unificada da formação dos conceitos, onde ele vai mostrando como da percepção sensível, você cria as imagens na memória, essas imagens, então elas têm uma espécie de uma tensão, uma ambiguidade. Por exemplo, você está vendo uma vaca, mas aquela vaca para você não significa só aquela vaca, é vaca em geral. Então é a vaca singular que contém compactamente todas as vacas. Então esse é o símbolo. Daí você tem que descompactar o símbolo, você tem que distinguir entre a vaca individual que você está vendo e a ideia de vaca em geral que está por trás. Então você tem, como ele disse, você tem um esquema fático, um esquema de fato, isso é um termo moderno, não foi ele que inventou. Você tem um esquema do fato e você tem um esquema idético, que é o que está no fundo daquilo. Você tem que distinguir isso, que é isso, dialética. Tá entendendo? Quer dizer, o Aristóteles dá o caminho das pedras. Eu sei que ensina a filosofar. Da antiguidade ele é o único que faz isso. Os outros expõem a sua filosofia. O próprio Platão ensina a sua filosofia. E ele mostra o Sócrates em ação, o que já ajuda um pouco. Mas se você perguntar quais são os princípios que o Sócrates está seguindo, né? Ah, isso aí só aparece no Aristóteles. Então, são alguns filósofos que têm uma consciência mais clara da necessidade de expor a técnica filosófica. Então, os grandes nisso são Aristóteles, Hegel e o Lee Lavelle. E o Bernard Lohner, com o livro Insights, que é um livro de 1000 páginas, que explica por que você entende aquilo que você entende. Um livro absolutamente maravilhoso. Sem similar no mundo. Bom, em que outras áreas do conhecimento você colocou os seus tijolos ali? Bom, nós falamos da... Eu tentei tampando vários buracos, e tampando vários buracos que me apareciam. Tampando-os para minha própria orientação. Em primeiro lugar, falou, olha, isso aqui eu busquei, não encontrei parte alguma, eu vou ter que resolver o problema. Então, esta questão, esta tensão entre intuição e razão, que perpassa toda a história da filosofia. Então, o conhecimento obtido por experiência direta, o conhecimento obtido por uma análise, uma dedução, uma coisa assim. E a minha solução foi o que eu chamei intuicionismo radical. Então, não existe o conhecimento racional. A razão não pode te dar conhecimentos. Ela só pode relacionar conhecimentos que você já tem ou analisá-los. Então, todo conhecimento tem que ter uma outra origem. Inclusive, a própria compreensão do raciocínio lógico ou é uma compreensão intuitiva ou não é compreensão alguma. O sujeito mostra um silogismo e você percebe que a conclusão já está contida na premissa. Como é que você percebe isso? Por raciocínio? Não. O raciocínio montou essas três coisas. Como é que você percebe a identidade das proposições? Só pode perceber num relance intuitivo. Então, só existe um conhecimento, que é o conhecimento por intuição, por percepção imediata, que é, inclusive, a base do próprio raciocínio. Bom, isso aí é claro que tirou um monte de problema da minha cabeça. E também me orientou no sentido de tentar puxar os meus alunos para a percepção intuitiva, mais do que para o raciocínio. Porque muitas pessoas dizem, a filosofia vai ensinar a pensar. De pensar morreu um burro, pensar todo mundo sabe. Um computador sabe, um gato sabe. Você vê um gato, pulando o muro. O gato chega aqui, o muro está aqui. Ele dá uma olhadinha para... O que ele está fazendo? Está fazendo uma equação trigonométrica para ver quanto de força ele precisa fazer para pular. Então, se o gato sabe trigonometria, meu Deus do céu. Então, qual é a vantagem? Então, o negócio é dirigir a sua atenção, o seu esforço, para a percepção de realidade, percepção intuitiva. Mesmo porque a intuição não consome energia, ela é instantânea. E o pensamento consome, porque o pensamento você tem que construir. Então, assim, pensar o mínimo e intuir o máximo. Deixar-se impregnar do sentido do óbvio, da presença, etc, etc. O que não tiver na presença, que você só vai poder saber por conjetura, então você vai ter que pensar, vai ter que raciocinar. Então, o raciocínio é um complemento da faculdade intuitiva. Isso é uma das conclusões que eu peguei do próprio Lohner. Quer dizer, vendo ali, né, ele não diz isso, ele não formula o intuicionismo radical, mas ele vai te mostrando que na base de todo e qualquer raciocínio, por mais complexo que seja, existe um negócio que chama o insight. É a mesma coisa que a intuição. Então, esse é um segundo problema. Depois, em outras áreas, onde eu não encontrava solução para os problemas, por exemplo, você lendo tudo quanto é coisa de filosofia política, ciência política, teoria política, etc, etc, eu vi que faltava um negócio. Os caras não explicavam o que é o poder. Quando eu li no Bertrand Russell, né, uma frase, para mim foi decisiva essa frase, ele disse, o conceito de poder é, em ciências humanas, um análogo daquilo que é o conceito de energia em física. Sem o conceito de energia, você não faz nada em física. Então, sem o conceito de poder, também não. Depois, o Bertrand Russell explica errado o poder, mas a descoberta fundamental, eu peguei dele. Né? Então, nós temos que fazer uma fenomenologia do poder, não tomando como sinônimo de poder os símbolos que o representam atualmente. Você pensa em poder, já pensa em governo, em sistema eleitoral, ou em ditaduras, etc, etc. Não, mas isso aí são formas históricas que o poder foi adquirindo. Tem que haver um fenômeno permanente, né, que assume essas várias formas. Não é isso? Então, vamos dizer, o que é o poder? O poder é uma possibilidade concreta de ação. Tem possibilidade concreta, porque possibilidade abstrata, bom, eu tenho a possibilidade até de eu ser papa, abstratamente, mas concretamente, qual é a disponibilidade real que eu tenho no momento? Então você vai vendo as várias formas de exercício desse poder e você chega à conclusão de que na vida social, quer dizer, descontado o poder que você tem sobre você mesmo e que você pode não ter, por exemplo, você pode nascer desprovido da faculdade de movimento, não é isso? Nasce paralítico, ou nasce cego, nasce surdo. Então, algumas das nossas modalidades de ação são ações feitas não sobre nós mesmos, nem sobre o ambiente físico, mas sobre outras pessoas. E aí você tem, vamos dizer, o fenômeno da obediência. Por que um manda e o outro obedece? Eu me lembro quando eu era jovem, eu vi uma foto de um general de 1,20 m passando em revista, né, uma tropa de soldados de 1,90 m. E eu pensava assim, mas por que eles obedecem a esse baixinho? Qual é o segredo por trás? Mas, então, você vai ter que explicar, vamos dizer, as várias formas do poder, no sentido mais concreto possível, para depois você aplicar na análise das situações concretas. Quando obtive esse negócio da fenomenologia do poder, eu vi que faltava alguma coisa. Ou seja, você, esse conceito não resolvia todos os problemas, você precisava explorar mais o conceito de ação, que o Ludwig von Mises, em parte, elaborou dentro do livro Ação Humana. Mas a fenomenologia dele da ação humana está prejudicada por preconceitos kantianos que ele tem. Acho que não dá para explicar isso agora, posso falar disso até uma outra ocasião, mas agora vamos deixar compactado assim mesmo. O problema da ação implica dois outros conceitos, que eu também não vi em parte alguma, que é o conceito do horizonte de consciência, quer dizer, o conjunto das informações disponíveis, conjunto articulado das informações disponíveis. Ou dito de outro modo, a unidade do conhecimento, tal como ela existe na mente do seu fulano, na consciência do seu ciclano, assim por diante. Né? E o horizonte de consciência é definido pelo seu limite, quer dizer, onde ele termina. O que o sujeito, obviamente, não está vendo. Aquilo que ele não sabe. Foi o método que eu usei no Maquiavel. Né? O que o Maquiavel não sabe. Né? Certo? E se o sujeito não sabe aquilo que ele precisaria saber para resolver o problema que ele está lidando, então não se trata, vamos dizer, da ignorância inocente, que o pessoal chama de inesciência, mas traz de ignorância positiva. Né? Também, essa questão do horizonte de consciência eu apliquei num monte de. Sobretudo esses filósofos que teorizam sobre a política, o poder, etc, etc. É preciso aplicar a medida do horizonte de consciência, não só aos agentes políticos, mas a esses grandes teóricos que também são agentes de algum modo. Então, por exemplo, Karl Marx, quando ele diz o seguinte, só o proletariado pode ter uma consciência real do movimento histórico, porque a consciência das outras classes está limitada por interesses, né? Que ela toma esses interesses de maneira ingênua, como se fossem autoprobantes, então ela não faz hipóteses contra esses interesses. E o proletariado, coitado, não tem interesse nenhum. Ele só tem interesse na sua libertação. Então, a visão que ele tem do mundo é uma visão objetiva, e a das outras classes é subjetiva. E ele não fez a seguinte pergunta. Disse, bom, como que eu, sendo um burguês, consegui ter a consciência do proletariado quando, de fato, nenhum proletário teve? É uma pergunta que a mim me parece óbvia. É a primeira que me ocorreria se eu fosse Karl Marx. Quer dizer, onde estou eu nessa história inteira? Mas, então, do mesmo modo, você vai ver esse tipo de limitação do horizonte de consciência em praticamente todos os grandes filósofos da política. Né? Você vai ver isso em John Locke, em Kant, todos eles têm isso aí. Perguntas óbvias que eles teriam que ter feito. Né? Quando Kant diz, nós não conhecemos as coisas em si, só conhecemos a aparência fenomênica. Eu digo, bom, isso se aplica a você também? Né? Isso se aplica à sua filosofia? Porque você está expondo... Escrevendo a sua filosofia, eu vou perceber apenas a aparência fenomênica dela ou vou perceber a sua filosofia mesmo? Pergunta também que a mim teria ocorrido na mesma hora. Não é isso? E ele não faz essa pergunta, em parte alguma. Então, o que é? Uma limitação do horizonte de consciência. O nego fez uma descoberta e ele, de certo modo, acredita tanto nela que ele raciocina a partir dela como se fosse uma premissa. Né? Com o desejo de criar um sistema. Se você faz essas perguntas, você, claro, você pode paralisar a construção do seu sistema, mas pelo menos você não está enganando ninguém e não está se enganando a si mesmo. E assim por diante. E a que se deve que a influência desse pensamento, obviamente limitado, se estenda por períodos tão longos e que se recorra sempre a esse tipo de corpo? No caso do Maquiavel, por exemplo. Bom, a primeira coisa é aquele negócio que dizia o Ariano Suassuna, não é que o macaco gosta de banana, é que só dá uma banana para ele. Então, se der outra coisa, ele vai comer também. Então, praticamente, não existe, em toda a filosofia moderna, não há outra coisa. Você só tem, vamos dizer, essas descobertas fundamentais que o nego faz e, em seguida, ele estrutura tudo em torno daquilo. Né? Que são teses objetivas que pretendem ter uma validade universal e que, na verdade, não tem validade universal. Como autoconhecimento elas valem, como presunção de validade universal, não valem absolutamente nada. Se você pegar, por exemplo, a descoberta do Karl Marx, da luta de classe, claro que existe luta de classe, tem aqui, tem ali, tem... agora podemos generalizar isso aí? Claro que não. Quer dizer, se as classes passassem o tempo todo lutando, passassem o tempo todo em guerra, a produção seria obviamente impossível. Quer dizer, se existe a produção, se existe a economia, é porque a maior parte do tempo há uma trégua e não uma guerra. Para mim me parece óbvio. Né? Então, quando a luta de classes aparece à plena luz do dia, bom, certamente isso não é um grande momento para a economia. Né? Então ele está explicando, vamos dizer, a riqueza pela miséria. A fonte da riqueza como fonte de miséria, pelas fontes de miséria. E assim por diante. Agora, eu acho que um dos grandes fatores que contribuem para isso é a própria função do intelectual na sociedade moderna. O intelectual exerce, em geral, a sua atividade através de uma profissão universitária, de preferência. Não é isso? E a identificação da filosofia com esta profissão faz com que o filósofo fale como um porta-voz do seu cargo ou função. Ele é o professor fulano de tal, ele não é o seu fulano, ele não é o ser humano concreto. Não é o ser humano de carne e osso. Os escritores de ficção são homens de carne e osso. Dostoiévski diz o que ele está vendo, o que ele está descrevendo, a experiência tal como ela apareceu. Tolstói faz a mesma coisa, Henry Miller faz a mesma coisa, mas os filósofos não. Os filósofos são professores e eles estão falando em nome do cargo. Então eles não são obrigados a prestar satisfações pessoais da sua própria doutrina. Se a sua doutrina não é exemplificada na sua vida concreta, então ela não vale nem para você. A sua filosofia não explica a sua própria vida. Então ela explica o quê? É você estar falando como se você estivesse aqui e a sua voz está lá na esquina. Está entendendo? É isso que eu chamo de paralaxe cognitiva. Que é outra teoria que eu expliquei para, que eu criei para explicar esse fenômeno. Então, se a filosofia de Kant não explica a existência da filosofia de Kant, então não explica nada. Porque é uma voz deslocada. O que não quer dizer que tudo ali seja falso. Não, mas está sempre deslocado. Esse deslocamento é criado, então, pela função social do filósofo. Eu acho, para corrigir isso, o filósofo teria que se aproximar mais do modelo do escritor. Você está entendendo? Então ele tem que falar não como professor, doutor, mas como ele mesmo. Quer dizer, você tem que aprender com esses escritores a sinceridade. Você vê, um filósofo nunca é cobrado para saber se ele acredita no que ele está falando. Você acredita mesmo nisso? Quer dizer, zero. Quando você vai analisar um problema seu, você analisa, usa esses conceitos e eles funcionam. Não é isso? Se você pegar a vida inteira de Karl Marx, não pode ser, ela não pode ser explicada pelo marxismo. Você tem que recorrer a uma psicologia, psicanálise, não sei o que. Está entendendo? Então, falha onde um dos requisitos fundamentais da filosofia. Uma filosofia tem que ser autointeligível. Ela que tem que ter nela mesma o fundamento da sua inteligibilidade. Ou seja, ela tem que ensinar você a compreendê-la. Se para compreendê-la você tem que apelar a outros conhecimentos que estão fora da filosofia, então ela está falhando. Porque não quer dizer que ela não valha nada. Né? Por exemplo, eu digo, é possível você compreender Nietzsche sem você fazer especulações psicanalíticas, esotéricas? Não pode. A filosofia de Nietzsche não é auto-inteligível. Ela é uma série de lampejos, como o sujeito teve, cuja unidade, cujo centro de construção escapa dela mesma, não está nela mesma. Então você vai ter que dar, por exemplo, uma explicação psicológica. Então isso, para uma filosofia, é imperdoável. O que não quer dizer que Nietzsche não seja um tremendo escritor, um dos maiores escritores da humanidade. Né? E não quer dizer que as intuições dele não sejam válidas. Ele pega cada coisa, ele descobre cada negócio que é de você cair de costas. Né? Mas você veja, o Eugen Fink, que era secretário do Husserl, fez um longo estudo sobre Nietzsche. Ele falou, não, eu vou aqui pegar a unidade e vou expor o sistema de Nietzsche. Ele encontrou 4 sistemas diferentes. Quer dizer, é como Nietzsche sofria de sífilis terciária, né? Então, ele, evidentemente, estava ficando louco. Então, os momentos de lucidez eram poucos. Ele aproveitava aqueles momentos para escrever rapidinho as coisas. Então você não vai querer achar muita coerência por baixo disso, mas os lampejos em si são de nome valia. Né? Então, essa questão da auto-inteligibilidade, né? Isso é um critério para você julgar a filosofia. Né? Por exemplo, você estuda Leibniz, que é um tremendo filósofo. E, bom, para você entender o Leibniz, você não precisa de nada além da filosofia de Leibniz. Ela se auto-explica. Pode estar certo, pode estar errado, mas ela... A inteligibilidade dela está explicada nela mesma. Agora, se você vai estudar Jean-Jacques Rousseau, eu falo, não, não dá. Então, Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, exige um longo estudo biográfico para você entender o que ele está falando. Claro, um pouquinho de biografia você sempre precisa. Né? Mas se só a biografia explica a filosofia do cara, então a filosofia é um apêndice da biografia. Não tem validade por si. Está entendendo? Então, você veja, você aqui mesmo, você está fazendo uma entrevista comigo. E, teoricamente, isso diz respeito à minha filosofia, diz à minha biografia. Mas o número de elementos biográficos a que você tem que recorrer, está tendo que recorrer ao mínimo. Eu estou fazendo tudo possível para que tudo que eu explique tenha uma sua inteligibilidade em si mesmo e possa ser julgado em si mesmo. Quer dizer, a biografia ajuda. Por quê? Porque os atos de um filósofo, se ele é um filósofo de verdade, esses atos... são interpretações que ele deu do seu próprio pensamento. Tá entendendo? Então, às vezes, ajuda a entender. Um exemplo que eu dou, por exemplo, Sócrates sempre ensinou que, além dessa vida, existe uma outra vida mais valiosa, mais alta, etc, etc, etc. Deu muito bem. Até que ponto ele leva isso a sério? Né? Isso é apenas uma hipótese ou é alguma coisa que ele tem certeza desse negócio? Quando você vê a atitude dele perante aqueles que o condenaram à morte, você vê, não, isso aí não é uma hipótese, não. Ele acha isso mesmo. Então você tem a medida do valor que ele dá à sua própria tese. Seu valor total. Tá entendendo? Então você pode colocar, vamos dizer, a imortalidade, de algum modo, como um dos pilares da filosofia de Sócrates. Em outros casos, não. A gente pode falar de imortalidade, tal, mas ele não a leva em conta. Não é isso? Eu também dei um curso sobre imortalidade tal, e eu... creio que eu levo em conta a ideia da imortalidade em cada momento do meu pensamento. Né? A começar pela constatação mais óbvia, se existe uma alma, uma única alma imortal, ela vai durar mais do que a história planetária inteira. Né? Porque a história um dia vai acabar, né? O planeta vai acabar, mas e a alma imortal? Se ela é imortal, ela dura mais do que isso. Então, isso aí muda toda a escala aqui que preside a organização dos nossos pensamentos. Né? Então, agora, eu estou falando de uma alma imortal, agora você imagina milhões delas. Imagina assim, a dimensão inteira da eternidade. Falo, claro que a eternidade é que explica o tempo e não o contrário. Você falava do filósofo que precisa se aproximar do escritor. Que o Vorte, no final da vida, se aproxima de você nisso, né? De ideia. Bom, eu acho que todo filósofo, se ele está afim mesmo de descobrir alguma coisa, ele vai chegar nisso. Ele vai dizer, olha, eu criei todas essas ideias, etc, etc. Mas daí, quando eu leio um Dostoiévski, eu leio, sei lá, o Miguel de Unamuno, Henry Miller, eles estão falando uma coisa muito mais verdadeira do que eu. Porque eles estão falando da experiência concreta. E isso eles conhecem, isso eles dominam. E as coisas que eu estou falando são tudo hipóteses, teorias, etc. Que pode ser, pode não ser. Então, a gente se aproximar, vamos dizer, do exemplo desses escritores, poetas, eu acho uma coisa absolutamente fundamental. Você vê, o Erich Wöhlgen sempre usou as obras literárias como se fossem trabalhos científicos. Você pega, por exemplo, uma peça de Shakespeare, ele diz, isto é um estudo sobre tal coisa, assim, assim, assim. É uma espécie de fenomenologia de tal qual emoção, de tal qual reação. Mas... Então, você tem, na literatura, você tem um mostruário de situações humanas possíveis, que são em número limitado, na verdade. Né? E quando Aristóteles diz a poesia é mais verdadeira do que a história, porque a história só pode contar aquilo que chegou a você através dos documentos. Mas aquilo não basta para você compor uma imagem da vida na totalidade. Tem muita coisa que não tem documento. Só por imaginação você pode conceber aquilo. Então é aí que entra o poeta. Ele conta uma história que ela pode não ser verdadeira, mas ela é possível e esse esquema de possibilidades aparece nas histórias reais. Quantas vezes a gente não vê pessoas repetindo a história de personagens? Eu lembro que uma vez eu fui ser testemunha num inquérito policial de estelionato. Eu fui lá, dei meu testemunho e estou saindo. Na hora que eu estou saindo, tem um velho sentado numa mesa, ele me chama e diz, olha, ouvi você falar desse pessoal aí. Você ouviu falar de uma organização, de uma seita que faz sacrifícios rituais de crianças? Eu não, esses caras aí que eu estou falando, eles metiam a mão no Deus, mas não mataram ninguém. Eles, não, é porque eu trabalhava na delegacia de homicídio e durante 20 anos fiquei atrás desse pessoal que fazia sacrifício de criança. Daí pegou, botou centenas de fotos de criança mutilada, um negócio horroroso. Eles nunca consegui pegar eles, armei 1000 tocaias para eles sempre fugiam. E daí eu pedi minha transferência aqui para a delegacia de estelionato, onde eu não tenho absolutamente nada para fazer e eu dedico o meu tempo inteiro a investigar essa coisa. Daí eu lembrei do livro do Friedrich Dürrenmatt, A Promessa, né? Que tem um investigador que também fica atrás de um assassino de criança, atrás, não consegue, e daí ele compra um posto de gasolina num certo lugar, porque ele tem certeza que um dia o homicida vai passar ali, passando 20 anos, o homicida não passa, e depois se descobre que o homicida já morreu. Eu falei, pô, mas é um personagem aqui, meu Deus do céu. Essas coisas vivem acontecendo, quer dizer, são esquemas de possibilidades que aparecem na vida real. A literatura ela tem um grande... Ela é isso. Digo, na sua história intelectual, né? Você... Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu posso dizer o seguinte, que eu até os 20, 21 anos, eu tinha lido a literatura brasileira praticamente inteira, tudo que interessa na literatura brasileira. Porque comecei a ler outras literaturas também. Não, na época eu já li um pouco, François Mauriac, Bernanos e tal. Mas eu achei que, inclusive, você se impregnar da literatura do seu país é a coisa mais importante para você ter uma visão concreta e real da sociedade que você está. Pô, né? Porque ali estão os modelos de personagens. Né? Claro que depois, lendo a literatura estrangeira, eu descobri outros tipos de personagens que no cenário brasileiro não existem. Né? Se você pegar, por exemplo, sei lá... O Diálogo de um Pároco de Aldeia, do Bernanos, é a história de um santo. Né? É uma sondagem em profundidade, um estudo sobre a vida de um santo. Né? Um santo que se ignora, evidentemente. Eu falo, bom, não tem nenhum personagem parecido com isto na literatura brasileira. Então é uma dimensão que para esta sociedade não existe. Se você pegar, por exemplo, sei lá, a vida de um grande guerreiro, né? Ou o Santo Guerreiro do Meu Nome, São Olavo, que tem um clássico do Snorri Sturluson, que é A Vida de Olaf Haraldsson, né? Que é a vida de Santo Olavo. É um livro, inclusive, divertidíssimo, maravilhoso. Este personagem ele é desconhecido no Brasil. Eles falam, às vezes, quando você fala Santo Guerreiro, apareceu no Glauber Rocha, mas é uma caricatura, é uma coisa diminuída. O cara nem é santo nem é guerreiro, ele só aparece. Então, a literatura é o meio de você descobrir, vamos dizer, a dimensão das possibilidades humanas. E eu tive essa sorte de começar a vida me interessando por isso, lendo muita literatura, sobretudo literatura brasileira, e depois, aos poucos, ir ampliando para outras literaturas. Né? Você vê, eu li a história da literatura do Otto Maria Carpo e fui lendo e anotando os nomes e títulos de todos os escritores que eu ia ler pelo resto da minha vida. E estou lendo até hoje. Quando ainda compro um da lista, até hoje. Literatura, assim, o máximo que você puder ler, leia. É isso que vai ampliar a tua imaginação. Você vai deixar de ser um caipira. E como se lê? Porque eu imagino que você tenha lido já como leria um filósofo. Não sei. No começo eu usei a técnica do Mortimer Adler, que é da arte de ler. How to read a book. Mas depois eu esqueci essa técnica, continuei lendo de qualquer jeito, os trancos e barrancos. Quer dizer, você aprende a técnica e depois você a esquece. E ela, de algum modo, se impregnou em você. O que é bom nela permanece. Se você perguntar, mas como é que você lê ficção? Eu falo, não tenho a menor ideia. Eu vou lendo. As coisas me chamam a atenção e se gravam na minha memória. Agora, tem uma coisa que eu faço. Eu não leio nada que eu não pretenda gravar na memória. Se não vale a pena gravar na memória, eu perco o interesse imediatamente. Então, tem muitas histórias tal, que eu li que eu tenho inteirinha na memória. E outras que eu nem lembro do título. Então, essa coisa, vamos dizer, tem aquela prece de São Tomás de Aquino, né? Ele pede a Deus que lhe dê inteligência para compreender, a memória para reter. Eu falo, opa, então isso é muito importante. Se você lê e não retém nada, você não leu nada. Ainda que fique meio no inconsciente, mas alguma coisa tem que ficar. Então, esse é um critério. Sabe o que, é que eu devo ler? Lê aquilo que você acha que deve ser guardado na memória, o resto você esqueça. Também, quando o Bruno, que coisa admirável, quando o Bruno diz aí em uma frase o que é a poesia. Ele disse, a poesia é uma maneira memorável de dizer. Por isso é memorável, quer dizer, deve guardar na memória porque aquilo é perfeito. Não tem um jeito de dizer, melhor de dizer aquilo. Então, decorar poesia. O Bruno sabia a poesia universal de cor, né? Outro cara que eu conheci, o Daniel Bolhão de Brito também, você falava, Pushkin, daí ele lá recitava Pushkin em russo, pá, e assim por diante, em russo, em chinês, em árabe, tudo. Né? Então, isso não era uma frescura deles. Né? A poesia, ela foi feita para ser memorizada. Ela também, música também, né? Músicas que eu decorei, né? Que estão até hoje, né? Na minha mente, quase que nota por nota. Então, que música é para ouvir? Aquela que você quer decorar, que ela esteja sempre soando na sua cabeça. Deu? Você fala mais, porque nós vamos pegar por trás. Eu sei, mas eu preciso ir ao banheiro. Definitivo, né? Definitivo. Na verdade, eu vou no matinho aqui. Tá certo. A aula já acabou? Não. Só a primeira parte. Eu acho que a segunda parte é pergunta ou vai continuar esse formato? Essa estrada que você vem asfaltando aí, que você vem tapando muitos buracos que poderiam provocar muitos acidentes. E como estávamos falando de literatura, você tem uma teoria, você desenvolveu uma teoria sobre... Teoria dos gêneros, né? Quer dizer, porque nesta ideia de unificação do conhecimento disponível, vamos dizer, os esquemas e gráficos são muito importantes para você gravar as coisas da memória, né? Então, eu me lembro que numa época do curso eu chegava a fazer isso, tinha vários esquemas que eu ia distribuindo para eles. Alguns que eu inventei, outros que eu encontrei em livros. Por exemplo, o esquema do Northrop Frye, dos vários graus de poder, é uma tipologia literária conforme o grau de poder dos personagens. Desde o personagem divino que pode tudo, até o idiota que não pode nada. Né? Então, esse era um esquema que eu distribuía para eles. E o outro era o esquema do gênero literário, tal como eu o descrevi. Eu achei que era muito importante você fazer isso, para você poder organizar a maçaroca das obras literárias, né, num mapeamento inteligível. E achei que, como... Você está falando de obras de arte literária, está falando de coisas construídas inteiramente com linguagem, então achei que podia fazer uma classificação de acordo com o sistema dos tempos verbais. Né? Então você tem vários gêneros que se inspiram predominantemente ou analogicamente em certos tempos verbais. Por exemplo, se você está fazendo uma exposição filosófica, você está usando o presente indicativo. O presente permanente, está falando daquilo que é permanentemente. Se você está fazendo uma discussão retórica, você está falando no condicional, no hipotético, e assim por diante. Né? Então, eu desenvolvi essa teoria dos gêneros literários a partir disso aí. Eu acredito ainda que essa teoria é válida. Eu não vi nada que a contraditasse. Também descrevendo os gêneros literários como esquemas de possibilidades. Quer dizer, o Nego começa a escrever as suas primeiras linhas, então ele delimitou um conjunto de desenvolvimentos possíveis. O que sair dali vai ficar fora da obra. Né? Então, uma espécie de teoria dos vários tipos de coerência interna que uma obra literária pode ter. Tem tipo narrativo, expositivo, lírico, etc., etc. Não tive que fazer uma teoria literária geral, eu não preciso, porque tanta gente já fez tanta coisa boa, Benedetto Croce, né, René Vélec, Austin Warren, tem tantos livros clássicos a respeito. Esse livro do Vélec Warren, eu fiquei maravilhado quando li esse livro. Né? Eu não imaginava que fosse possível chegar à compreensão da literatura nesse nível. Né? No Brasil você teve excelentes teóricos da literatura, Adolfo Casais Monteiro, Fidelino Figueiredo, que morou lá um tempo, Álvaro Lins, né? Muita gente fez coisa boa nessa aí. A gente aprende tudo isso e fala, bom, eu não vou fazer o que os outros já fizeram, eu vou tentar resolver um problema que eles não resolveram. E esse problema dos gêneros, né? Nem o Vélec Warren resolve isso aí. Né? Ele se confunde um pouco, né? na questão dos gêneros. Falei, bom, então aqui precisa de mais clareza. Né? Eu só ataco esses problemas que, de fato, não encontrei solução em parte alguma. Claro que às vezes pode a solução existir, mas não chegou ao meu conhecimento. Sempre acontece, você acha que, por exemplo, uma vez dentro do negócio da intuição, eu desenvolvi uma teoria do que eu chamava de conhecimento por presença. E eu achei que eu era um gênio. Eu falei, pô, matei esse problema que tem milhares de anos, ninguém conseguiu. Papá. Daí me caiu na mão um livro que mostra que um filósofo árabe do século XII já tinha matado. matado a questão. E o conhecimento por presença é aquilo que antecede a intuição. Não dá para explicar agora, mas pelo nome já dá para ter uma ideia do que é. Também, dentro do negócio da intuição, eu tive que me perguntar assim, mas o que você intui? A intuição é o conhecimento de uma coisa presente, é o conhecimento imediato de dados presentes. Mas o que exatamente que você intui? Então eu vi, falei, a gente nunca intui apenas um recorte estático da coisa. O exemplo que eu já dei, você vem vindo para uma rua e tem um cachorro deitado. Esse cachorro pode latir para você, ele pode tentar te morder, ele pode sair correndo, ele pode não fazer nada. Tem uma série de coisas que ele pode fazer e tem outras que ele não pode fazer. Não é isso? Ele, por exemplo, ele não vai começar a levantar e começar a recitar odes de Píndaro para você. Ele não vai fazer isso. Não é isso? Ele também não vai te xingar. Percebe? Mas tem várias coisas que ele pode fazer. Se você não tiver uma ideia dessas coisas que ele pode fazer, você não sabe que ele é um cachorro. Então, quer dizer, para eu perceber num ente fisicamente presente a sua essência, o que ele é, o quid, eu tenho que perceber algo das possibilidades de ação, das coisas que ele pode fazer e ações que ele pode sofrer. Isso é tudo percebido junto. Não é um raciocínio que você faz. Ah, estou vendo o cachorro, talvez ele me morda, talvez ele faça isso. Não, você já sabe que é um cachorro. Pô. É? Então, é isso que eu chamei o círculo de latência. Quer dizer, você percebe uma forma sensível e um círculo de latência. Quer dizer, um conjunto de possibilidades que não estão ali como mera especulação, mas que estão concretamente dadas naquele momento. Não é isso? Também daí a outra teoria, quer dizer, que eu chamo de perspectiva giratória. Quer dizer, que para você encerrar um objeto dentro do seu círculo de latência e ter a certeza de que você o descreveu corretamente, que você descreveu corretamente aquilo que você intuiu, a intuição é imediata. A expressão verbal dele é a segunda coisa. E a análise da expressão é a terceira coisa. Então você tem que encarar aquilo sob várias perspectivas diferentes, sob várias categorias diferentes. E daí você fecha. E diz, bom, agora eu tenho certeza do que é este objeto e do que ele pode. Isso como, exatamente como o desenhista que quer dar uma ideia de tridimensionalidade. Caráter, tem uma... É, esta coisa do, vamos dizer, quando eu coloquei esse problema, vamos dizer, da psicologia evolutiva, quer dizer, da personalidade, eu tive que colocar o problema de que existem, se tudo na personalidade se transforma, ela não teria forma alguma e não seria reconhecível. Então, é absolutamente necessário que exista um elemento permanente, que não muda de jeito nenhum. E em cima desse é que os outros mudam. E foi isso que eu chamei o caráter. Acontece que essa parte que é imutável da personalidade, ela é muito difícil de você expressar. Tudo que você descreve, tudo que você usa, todos os elementos verbais que você usa para descrever uma pessoa, todos eles são mutáveis. Então, eu me perguntei, como é possível descrever o caráter? O caráter só é possível, só pode ser descrito como uma espécie de padrão de atenção permanente. O indivíduo dificilmente vai... Não, nunca vai sair disso aí. Quer dizer, tem certos... Por baixo da mudança dos eixos de atenção conforme as camadas, existe um padrão de atenção que permanece e caracteriza aquele indivíduo. Onde ele vai... Aquilo ele vai voltar e voltar e voltar e voltar e voltar. Isso, e só pode ser descrito de modo pelo lado cognitivo, não pelo lado da conduta. Não existe conduta estática, por definição. Tá certo? Nem pela conduta, nem pelas emoções, etc. Mas um certo padrão cognitivo permanente é possível ser descrito. Embora isso coloque problemas linguísticos terríveis. É por isso que eu sempre achei ridículo o debate que existe sobre o negócio de astrologia. Tanto da parte dos astrólogos quanto dos inimigos da astrologia. Né? Porque essa é também a pergunta óbvia que ninguém fez. Você, na hora que você nasceu, os astros estão em um certo lugar, o astrólogo vai lá e cria o seu mapa. Né? Digo, se este mapa tem algo a ver com você, ele só pode ter a ver com aquela parte que não muda. Entendeu? Porque o horóscopo não muda. Né? Ah, mas tem os trânsitos planetários. Digo, os trânsitos planetários são um algoritmo fixo que pode ser calculado desde o mapa originário. Então, ele também não está mudando nada. Eles são variações dentro da mesma coisa. Então, a que pode corresponder uma descrição astrológica, supondo-se que ela seja possível, só pode corresponder a isso que eu estou chamando o caráter e não a personalidade. Personalidade quer dizer a totalidade concreta. Né? Então, eu falo, bom, então, 100 anos discutindo astrologia e ninguém se lembrou desta precaução elementar. Né? O horóscopo não pode descrever a sua personalidade, só o seu caráter, ou seja, os elementos estáticos. Isso quer dizer que praticamente todas as descrições de caráter que os astrólogos fazem, elas são, por assim dizer, só analógicas. Elas não correspondem a uma realidade propriamente dita. Então, isso é mais um impressionismo do que outra coisa. Agora, se você perguntar, é possível uma descrição do caráter e é possível verificar experimentalmente essa descrição do caráter, ou seja, fazer um estudo científico sobre essa questão da astrologia, é possível, mas é muito complicado. Quer dizer que o mau caráter não tem remissão. Né? Não, o mau e o bom já fazem parte da conduta. Se o caráter só pode ser descrito em termos cognitivos, a moralidade dele não é descritível. Está entendendo? Eu estou descrevendo o caráter como um padrão de atenção. né, certos aspectos da realidade que o indivíduo vai voltar e voltar e voltar. A vida inteira ele vai voltar a olhar as coisas por aquele lado. Nunca vai mudar. Ele pode saber que existe outro lado, mas aquele é o que vai chamar a atenção dele sempre. E isso aí eu botei os meus alunos para fazer vários estudos biográficos, sobretudo de escritores, que já você tem a documentação escrita. É muito mais fácil você fazer uma análise psicológica, sei lá, Henry Miller do que de Getúlio Vargas. Por Getúlio Vargas você precisaria pegar a biografia escrita por terceiro. Mas esses escritores, a autoexpressão está documentada. Então, por exemplo, a gente viu no Thomas Mann, as metáforas corporais voltavam e voltavam e voltavam. Culmina na cena do Montanha Mágica, em que o sujeito está olhando a radiografia do pulmão dele e ali ele vê todo o conflito europeu no pulmão dele. Né? Imagens desse tipo aparecem no Thomas Mann uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes. Então, quer dizer, esse é um padrão de atenção repetitivo. Então, essas coisas elas podem ser comprovadas sim, empiricamente. E daí dá para você saber se esse padrão de caráter permanente coincide com o tal do horóscopo ou não. Não é isso? Então, é o único meio de você tirar limpo essa questão das influências astrais. Mas eu bolei toda a pesquisa, toda a criteriologia, todo o método e falei, bom, agora eu vou parar por aqui porque eu não aguento mais esse assunto. Quem quiser que continue e investigue. Que padrões de atenção você nota em você mesmo, na sua obra? Bom, esta questão, vamos dizer, da organização e da funcionalidade começa a chamar minha atenção quando eu era criança, pelo problema do meu próprio corpo, que funcionava muito mal. Mas, quer dizer, você ter que ordenar os seus gestos de certa maneira para que o movimento se torne possível, para que você não se canse demais. Quer dizer, o problema da economia de esforço, né, e da relação custo-benefício. Tudo isso aí para mim é uma coisa. Custo-benefício para mim é fundamental. Quer dizer, não perder tempo, não gastar energia. Eu penso assim, o dinheiro que você perde, você ganha de novo. O tempo nunca mais. Por isso, quando o cara pergunta, o que você deve ler? Lê o que você quer guardar na memória. O resto, não. Por quê? Para não perder tempo. Tudo que eu estou fazendo, vamos dizer, é um conjunto de quebra-galhos. Para que as pessoas não percam tempo e para que elas otimizem a sua percepção do mundo. Então, esse foi sempre um centro de atenção. Tem coisas que, áreas onde você atua, mas que não são centros da sua atenção. Onde, ao contrário, você faz tudo sem prestar atenção. E dá certo. Todo mundo tem isso também. Isso, teoricamente, corresponderia a certas posições planetárias no mapa. Mas se corresponde ou não, eu digo, bom, daí é a etapa seguinte, que é a pesquisa empírica baseada nos conceitos que eu inventei, mas eu não tenho condição de fazer essa pesquisa empírica. Você precisa um computador, um monte de gente, milhares de dados. Né? Nunca cheguei a fazer a pesquisa. Fizemos só um mostruário de exemplos. Nesses exemplos a coisa funcionou, mas não quer dizer que numa grande escala funcionaria. Isso que nós estamos falando é a sua teoria da astrocaracterologia. Sim, isso aqui, a astrocaracterologia é esse estudo. Eu perguntei, falei, bom, os caras estão discutindo isso por lá há 100 anos. Falei, mas dá para você criar um critério para matar a questão de uma vez e colocar esse assunto numa linha de investigação cientificamente defensável? Né? Eu acho que é possível fazer isso, só que ninguém fez. Né? Por exemplo, se você diz, ah, nós vamos fazer aqui uma pesquisa estatística para ver se certas posições planetárias correspondem a tais ou quais coisas ou não. Bom, você vai, como a pesquisa do Michel Gauclin, você vai pegar pontos isolados, tá certo? E você vai ver se existe uma correspondência estatística ou não. Mas uma correspondência estatística não significa absolutamente nada se você não tiver uma chave causal por baixo daquilo. Então, quer dizer, o debate astrológico começou com dúvida e 100 anos depois termina na dúvida. Uns gostam, outros não gostam. Né? Eu não acho que tanto uma questão de acreditar, mas uma questão de gostar ou não. Se você pegar Pega um astrólogo profissional, pega, sei lá, que o melhor astrólogo americano talvez seja o Robert Hand. Se você perguntar para ele, você acredita em astrologia? Ele vai dizer, não sei. Tem umas coisas que eu acredito, outras que eu não acredito. Então a própria pergunta, se acredita em astrologia, a pergunta não faz o menor sentido. Só pessoas que nunca leram um único livro de astrologia podem fazer essa pergunta, porque cada livro de astrologia que você lê diz uma coisa diferente, vem com uma teoria diferente, e não dá para você acreditar em todas elas ou negar todas elas. Por exemplo, você pega toda essa linha de astrologia junguiana, né? Que tem gente no Brasil que ainda está descobrindo isso e achando que é uma grande novidade, embora seja de 70, 80 anos atrás. Diz, bom, mas isso aí são arquétipos, são uma linguagem, etc. Você falou, bom, as regras de uma linguagem não predeterminam o que será dito nessa linguagem. Portanto, se você estudar a astrologia toda como linguagem, você nunca vai saber se factualmente existe uma correspondência entre as posições planetárias e os acontecimentos terrestres. É apenas, todas elas serão apenas um modo de dizer. Então, quer dizer que, cientificamente, a astrologia junguiana não adianta nada. Ela pode ser muito interessante para outras finalidades, para estudo literário e tal, mas ela não vai matar a charada. Quando Jung explica tudo para a teoria da sincronicidade, eu digo, tem certas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Por quê? Ele diz por causa da sincronicidade. Eu digo, mas sincronicidade não é uma explicação, é o nome do problema. E as pessoas falam isso com muita seriedade, sincronicidade. Aí tem um tremendo buraco. Né? Nossa Senhora, tem um abismo, abismo, né? O Jung está cheio dessa coisa. O Jung, como teórico, o Dr. Müller, que conheci muito bem, ele não estudou com o Jung, mas estudou com a Yolanda Jacobi e com a Marie-Louise von Franz, que eram as principais colaboradoras do Jung. E ele dizia uma coisa muito certa. Ele disse, não existe nenhuma psicologia do Jung. Tudo que o Jung escreveu são anotações clínicas ou memórias. Então, são ideias soltas. Ele tem uma ideia aqui, uma ideia ali. Se você tentar reduzir aquilo a um sistema, é uma maçaroca. Então, as observações clínicas são muito boas. E tem outra coisa, o Jung, de fato, curava as pessoas. Então, ele era um médico, era um homem da clínica, da prática. Né? Não era um teórico de maneira alguma. Ele achava que era, mas não era. Resultou num lindo livro. Claro, os livros são lindos, as observações são maravilhosas. E os feitos clínicos do Jung são de tirar o chapéu. Pessoas que ele curava. Ao contrário do Dr. Freud, que nunca curou ninguém, ficava analisando o cara por 30, 40 anos. Aliás, tem muito psicanalista que diz isso, né? Não, aqui nós não estamos para curar ninguém, isso aqui é um experimento cognitivo, e você fica lá pagando o experimento cognitivo o resto da sua vida, aquilo vira um estilo de vida. Nunca acaba, aquela coisa, tem buraco sem fim. Você disse como você, onde você chegou e como você deixou a astrologia, mas como você foi levado à astrologia? Por causa do Dr. Müller. Porque ele me contratou para escrever um livro de um curso que ele deu. E a astrologia, como alquimia, como esoterismo, simbolismo, tudo entrava ali no meio, a homeopatia. E eu não entendi uma palavra do curso, eu ia no consultório dele e falava, não vai dar para escrever o livro, eu tenho que entender o que eu estou escrevendo. Daí cada pergunta que eu fazia, ele me dá uma pilha de livro para ler. E entre os quais alguns livros de astrologia. Não, ele escreveu uma introduçãozinha chamada que é astrologia 50 páginas, apenas um conceito de astrologia, que eu inclusive não acho que esse conceito esteja certo, e na verdade não é o que ele usava na prática. Mas você foi longe nisso, né? Ou seja, você aprofundou muito. Bom, eu li tudo que dava para ler. E tive contato com alguns grandes astrólogos práticos, com um grande estudioso do negócio, como Jacques Salbon, né? Jacques Salbon tem uma teoria antropológica sobre a astrologia. Né? A dona Emma de Macheville, que era um tremendo astróloga, que leu meu mapa, previu minha vida certinho. Né? Como previu, eu li a interpretação que ela fez do mapa do Mário Ferreira dos Santos, antes dele ser o Mário Ferreira dos Santos. O que ela disse está exato. A dona Emma era espetacular. E ela disse para mim, você vai ter uma grande carreira na educação. Isso aí na época eu não tinha educado nem um gato ainda. Agora, ela sempre pode dizer, bom, não é que isso estava no seu mapa, é que ela falou, daí você decidiu tentar e deu certo. Mas as coisas não são bem assim. E né? Eu acho que alguma correspondência entre posições planetárias e fato terrestre existe, alguma. Muito menos do que os astrólogos imaginam. E as posições planetárias, como descobriu o próprio Michel Collin, não correspondem exatamente àquelas que os astrólogos assinaram. Em suma, tudo isso é um tremendo ponto de interrogação. E eu acho que é um tema da maior importância que algum dia vai ter que ser esclarecido. Você pega, por exemplo, o meu mapa. Né? O meu mapa tem, bom, tem uma conjunção de Marte e Mercúrio em Áries na casa 3. Pergunta isso para um astrólogo. O que, que é isso? É um sujeito com o qual você não deve discutir, porque você vai perder. Então, isso é uma coisa que está dita ali, que a dona Ema viu claramente. Falou, não, aqui tem uma capacidade argumentativa anormal. Né? E de fato tem. Mas não é, veja, também é tal negócio, você tem um certo, nasce com certos talentos, certa disponibilidade. Mas você não pode se basear neles para fazer sua vida. Porque, por exemplo, uma certa facilidade de argumentar, você pode argumentar do verdadeiro e do falso. Fala, então, em vez de você desfrutar disso aí, você não, isso é uma coisa que tem que ser domada. Ou seja, você daria um excelente sofista. Né? Se quisesse, seria, é claro, claro. Enrolar todo mundo. Eu, quando era criança, era muito enrolão. Enrolar todo mundo. E depois é que eu percebi que eu estava enrolando. Pô, eu fui até da esquerda, meu Deus do céu. E repetia aquelas bobagens. Então, e repetia com certo talento, certa elegância. Depois, se você não tem a capacidade de ser um sofista, você não tem a capacidade de ser um filósofo. De jeito nenhum. Você se torna um filósofo na medida em que você vai percebendo, vamos dizer, a própria falsidade dos seus procedimentos. Né? E daí você vai transformando a sua capacidade dialética, por assim dizer, num instrumento da busca da verdade. Mas ela não, isso não vem naturalmente. Né? Isso é um esforço de autoeducação, evidentemente. Claro, você tem que ter isso. Você tem e que... também, desde a juventude, eu fui aprendendo a ser um sujeito sincero consigo mesmo. Né? Por exemplo, eu, assim, com 14, 15 anos, eu queria ser um escritor. Daí eu cheguei para mim mesmo e falei, pô, mas eu não tenho experiência nenhuma da vida, eu não vi nada, eu não sei coisa nenhuma, vou escrever o quê, meu Deus do céu? Eu falei, bom, então vamos adquirir a experiência da vida, tá? Depois eu escrevo, se der. Agora tem muito cara com 15 anos, não, eu tenho vocação para escritor, já publica, né, e nos inflige esse sofrimento horrível de ler os livros. Eu poupei a humanidade de ler os meus livros de juventude. Só vi isso, eu acho que eu mereci um prêmio. Né? Ah, você escreveu. Gente. Escrevi um monte de besteira. É. Né? E poupei o público leitor desse sofrimento atroz. Joguei tudo fora. É. E comecei a publicar as coisas com 40 e tantos anos. E hoje você pensaria... O quê? Criar uma ficção? Não, ficção não. Não tenho jeito, não tenho talento para isso. Não tenho a menor capacidade para condensar a minha experiência numa narrativa. O meu negócio é fazer o que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo exatamente o que eu queria fazer. E é só o que eu sei fazer. Ainda querem mais? Pô. Fala um pouco sobre essa... Sobre na tua vida, de que forma você foi esse ser humano que naturalmente deseja o conhecimento como... Eu acho que uma sorte foi a seguinte, foi eu achar a minha profissão aos 17 anos. Quando eu fui para o jornalismo e me disseram que era meio período, 5 horas de trabalho e um salário satisfatório, eu falei, eu não saio mais daqui. Eu não tenho outra ambição profissional, eu quero ficar aqui o resto da minha vida. Né? Está chovendo. Chovendo esquilo. Então, eu quero ficar aqui o resto da minha vida. Eu não tenho mais nenhuma outra ambição profissional na minha vida. Então, isso aí me liberou, tá certo? De ter que, por exemplo, fazer uma filosofia universitária, de cumprir um programa, tá certo? E, sobretudo, desempenhar um papel social de filósofo. O papel social que eu desempenho é um papel social que eu mesmo inventei. Eu não tenho que me adaptar a nada. Estou fazendo tudo exatamente do jeito que eu quero. Você pode se movimentar pelo prazer do conhecimento. Eu não posso dizer prazer. Porque o conhecimento traz prazer e traz dor junto. É isso que eu entendo como vocação. Porque as pessoas perguntam, você está fazendo isso porque você gosta, ou porque é um meio de vida, ou porque você precisa? Não é por nada disso. É porque isso sou eu, isso é uma vocação. E vocação é aquilo que você aguenta fazer, tá certo? Eu chamo como assim, a resistência específica a um certo tipo de problema. Né? Por exemplo, o Dr. Miller ficava 15 horas por dia ouvindo conversa de louco. Eu falava, eu aguentaria fazer isso? Não, eu ficaria louco no terceiro dia, não quero fazer isso. Né? Agora, lidar, vamos dizer, com a confusão intelectual, com a confusão da cultura, tal, isso eu sei fazer. Quer dizer, eu aguento contemplar doses de burrice que uma outra pessoa, se visse aquilo, morreria. Você pega o imbecil coletivo, o mínimo, tá? É uma luta contra a burrice, uma luta contra a estupidez. Só que para lutar contra a estupidez, você precisa conhecê-la. Se você vê o que eu li de besteira na minha vida, não para guardar, mas só para comentar, só para usar como exemplo, né? Então é uma resistência específica que o sujeito tem a uma certa coisa. Então ele vai se dedicar àquilo quando aquilo lhe dá prazer e quando aquilo faz sofrer do mesmo modo, imperturbavelmente. Então eu acho que a questão da vocação, ela transcende a ideia de prazer e dor, e transcende a ideia de você fazer por prazer ou fazer por necessidade. Às vezes você tem, vamos dizer, pode ser uma necessidade íntima, não uma necessidade externa, forçada. Quer dizer, por necessidade externa, eu poderia ter feito muitas outras coisas e não faltaram oportunidades, gente que me convidou para fazer isso, fazer aquilo, para entrar na política. Só que é o seguinte, eu realmente sabia o que eu queria fazer. O que eu queria fazer é exatamente isso aqui. Porque desde criança eu vi, eu tive exemplos do sofrimento causado por ignorância. Pessoas que são vítimas inermes de uma situação que elas não compreendem. E eu assim, sentia urgência absoluta de fazer alguma coisa para remediar isso aí. Então, eu estudei para isto. Eu não estudei para ser professor da universidade e tal, para ter uma carreira. Não preciso de carreira nenhuma, já carreira eu já tenho. Não. Então, isso foi uma sorte. Quer dizer, eu não ter que buscar um caminho profissional. O caminho veio para a minha frente e abriu a porta e eu entrei. E o jornalismo até hoje ganha pão. Né? Que pode facilmente ser integrado neste conjunto. Mas e qual o prazer? Nessa sentença aristotélica em que o ser humano é guiado para um desejo natural. Quando ele diz todo ser humano tem um desejo de conhecimento. De conhecimento, e que ele liga ao prazer, ele liga ao prazer de ver, porque ver. Bom, você ver, claro, as coisas. Eu não posso dizer que seja propriamente um prazer. O prazer associa, vamos dizer, a sensações físicas que você vai ter. Não é isso? Você fala um prazer intelectual, fala, bom, é uma analogia, é uma metáfora, não é uma coisa que corresponda. Né? Por exemplo, eu nunca tive um prazer intelectual que se aproximasse de um prazer sexual, por exemplo. Tem um frisson, assim, tá? Não tem, não existe isso. Tá? Mas existe uma alegria. Tá certo? Eu falo de uma alegria intelectual, isso existe, realmente. Uma alegria de você saber que você está entendendo as coisas e que você pode indicar aquilo para outras pessoas, que você vai aliviar o sofrimento. É melhor você ver pessoas felizes do que pessoas chorando, não é? Então, você abrir esse caminho é aliviar sofrimento, claro que é. E daí a pessoa fica mais feliz, você fica feliz também. Eu pergunto isso porque deve ter algum elemento aí nessa tua história, nessa tua coerência, nesse teu caminho, deve ser muito prazeroso, eu não sei, mas certamente altamente confortador, porque você tem uma boa saúde. É a felicidade não o prazer. A felicidade, né? Então. O prazer, você não pode viver num estado de prazer, mas você pode viver num estado de felicidade. Uhum. Quer dizer, o prazer, por sua própria natureza, ele é temporário. Esse é o prazer do sexo, o prazer da comida, o prazer do jogo, tal, tudo isso é temporário, mas a felicidade pode se prolongar indefinidamente, ela pode se transformar no seu estado normal. Eu acho que eu sou um homem feliz, naturalmente. Eu não tenho muita capacidade para sofrer. Certo? Quer dizer, eu não fico não fico estacionado nas minhas tristezas. Eu sempre passo adiante com uma grande facilidade. Eu esqueço rapidamente. Né? Quer dizer, coisas chatas. Né? Por que você é chato? Por que eu vou ficar pensando nisso? Né? Você consideraria que isso tem a ver com a saúde? Você é uma pessoa extremamente saudável, apesar de não ter os hábitos que... Esses hábitos todos matam as pessoas. Né? Ah, vou só comer isso, vou só comer aquilo, né? Vou me privar de tal coisa, vou fazer ginástica 2 horas por dia, vou fazer jogging. Então... Isso é tudo besteira. Né? Tudo besteira. Todas essas coisas podem servir como elas podem atrapalhar, todas elas. Né? Depende, vamos dizer, do onde está o centro da sua personalidade e como você usa essas coisas. Depois a pessoa fazer ginástica, eu digo, bom, sim, fazer ginástica, 5 minutos por dia. Não vai passar disso. Sobretudo quando você ficar velho. Mas, comer. Como o que você gosta de comer, meu Deus do céu. Se comer coisa sem graça, sem gosto, é um sofrimento terrível. Tem pessoa que gosta de sofrer. Né? Ele acha que ele precisa sofrer para ele pagar os pecados, etc, etc. Né? Eu não quero pagar meus pecados. Eu faço pecado, eu vou lá para esperar para Deus. Para quê? Para eu não pagar, pô. Por que existe a confissão? É para você não pagar pelos pecados. As pessoas não entenderam o direito espírita da coisa. Né? Eu não quero pagar por nada. Mas se der para ser tudo de graça, né? O que é o dom divino? A graça. No que consiste a saúde? Consiste a saúde? De que forma você tem essa... Você chamar isso de saúde já é uma metáfora. Porque a saúde, você está comparando um estado corporal para designar com ele o estado geral. Não é isso? E eu acho que a saúde é você conseguir fazer o que você quer fazer. Não é assim que você mede? Por exemplo, você quer levantar um peso e você não aguenta. Fala, bom, acabou a força aí. Não é isso? Você quer ficar acordado trabalhando, mas o sono vence você. Não é isso? Você quer parar de pensar em certas tristezas, mas não consegue. Tudo isso aí é impotência, mano. Quer dizer, a saúde é um poder. É o poder de fazer o que você quer fazer, do jeito que você quer fazer. Eu desejaria que todo mundo tivesse isso, porque isso é bom. Ou seja, quanto mais você fizer o que você quer fazer, mais saúde você tem. Mais você vai conseguir fazer. Agora, se você só se acostuma a fazer o que você não quer fazer, muito bem, você pode fazer isso se for para uma finalidade espiritual determinada. Por exemplo, você está numa carreira monástica, você vai ter que se contrariar 1 milhão de vezes. Mas isto faz parte daquela técnica. Né? Não serve para todo mundo. Tá entendendo? De alguma forma você a faz feliz. Né? Você a faz. Mas é claro, claro, claro. Não, quando você vê o fundo da vida monástica, você tem... Lê o livro do Nicolai Steinhardt, Diário da Felicidade. Que era um cara judeu, que se converte ao cristianismo na cadeia, né? E ele ali, no meio daqueles sofrimentos horríveis, ele está felicíssimo. Ele está o dia inteiro conversando com Deus. Ou seja, o propósito é uma coisa... O propósito da vida, quer dizer, o que você quer realmente fazer, quem você quer ser, não em termos de profissão, o nome de profissão... Quando você perguntou para a pessoa quem você quer ser quando crescer, eu não perguntei o que você quer ser. Né? Esse daí vem o negócio do exercício do necrológico, você inventar a sua própria história, contada depois da sua morte pelo seu melhor amigo. Né? Baseado na suposição de que você conseguiu realizar tudo o que queria, de que você conseguiu chegar a ser quem você queria ser. Como seria essa vida? Todos nós temos isso. Isso é o nosso guiamento, né? Que qualidade você desejaria incorporar e representar e exemplificar para as pessoas? De modo que isto, de algum modo, faça bem a elas, as anime, as encoraje. Não é isso? Então, por exemplo, você pode, às vezes, ter qualidades muito belas, mas que não irradiam para as outras pessoas. Essa questão da irradiação é fundamental. Fala, não, por exemplo, eu estudei, adquiri esse conhecimento, me tornei um cara inteligente, sabe para que me adianta? E se eu não souber, como é que ensino os outros a fazer a mesma coisa? Se, de algum modo, vamos dizer, o conhecimento ele é irradiante pela sua própria natureza. Isso não é como o poder, né? O poder tende a se concentrar, o conhecimento tende a irradiar. E o conhecimento entendido não como meio de ascensão profissional, não como identidade profissional, mas como modo de ser. Então, quer dizer, você inventa uma profissão. Qual é a minha profissão? Minha profissão é ser o Olavo de Carvalho. Fui eu mesmo que inventei e eu gosto dela. Você pode chamar de filósofo, de surfista, de astrólogo, do que você quiser. Não me interessa. Né? Interessa que eu estou fazendo aquilo que eu acho que eu nasci para fazer. Porque eu sei fazer direitinho. E isso está fazendo bem as pessoas. Então por que eu vou parar? Fazer outra coisa. Né? No teu caso, a vocação e propósito coincidem, mas não é sempre assim. Né? Mas não é sempre assim porque as pessoas não foram informadas de que dá para ser assim. Por exemplo, as pessoas sempre pensam assim, não vou fazer isso porque não dá dinheiro. E como é que você vai saber o que dá dinheiro ou não? Você só consegue dinheiro se você conseguir dar certo na coisa que você está fazendo. Quer dizer, o dinheiro é um efeito secundário. Não é isso? Então, primeiro você precisa conseguir dar certo naquela coisa. Agora, como é que você vai dar certo numa coisa que ocupa a sua atenção só parcialmente? Se você não pode se dar inteiramente àquilo. Você está fazendo uma coisa, mas está pensando numa outra que você quer fazer. Você já está trabalhando, andando com uma perna só. Então você tem que escolher algo, não porque você acha que dá dinheiro, mas onde você acha que pode operar com força total. Eu penso, por exemplo, se os caras me botassem no parlamento, eu ia ficar lá o dia inteiro ouvindo discurso de idiota. Você acha que eu ia render alguma coisa ali dentro? Eu ia ficar doente. Não sei que você fosse como o Olavo Carvalho para recolher discursos. Não, mas você tem que ouvir os outros. Mas não dá. Daí é você só coletar besteira o dia inteiro. Falar, não, eu posso coletar besteira uma hora por dia, não mais. Aí o Xenas diz, olha o que o sujeito falou aí no Globo. Falou, não, peraí, eu não estou preparado para ler isso, eu só vou ler amanhã. A minha capacidade de engolir porcaria tem limites. Acho que ele é Shakespeare, Aristóteles e tal. Amanhã eu vejo isso aí. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o sofrimento humano. O sofrimento que eu vi em doses indescritíveis. Eu, na infância, só tive sofrimento físico. Sofrimento moral não tive nenhum, nem sei o que é. Mas o que eu vi depois, em volta, meu Deus do céu. Então isso aí chamou a atenção e eu estudei para isso. Não foi para ser o senhor doutor, para pegar uma profissão, pegar uma... Eu falei, tive essa sorte de que a minha definição profissional ela veio pronta para mim. Eu falei, que emprego tem melhor que esse? O emprego foi na esquina da sua casa, você trabalha 5 horas por dia e você tem o resto do dia livre. O que mais tu quer? Depois que elas mudaram, né, aboliram o meio período do jornalismo, mas aí eu já estava trabalhando no freelancer. Então eu também fazia o meu horário. Então o jornalismo para mim foi o maior quebra-galho do universo. Tem mais? Bom, para isso o jornalismo serviu. Serviu. A mídia produziu. Não, o jornalismo também, nas condições em que eu comecei a exercê-lo, foi um exercício de linguagem formidável, graças a um editor de texto que eu tinha, que era o Ciro Franca de Andrade, que era um cara que realmente sabia escrever e realmente sabia corrigir o texto dos outros. Aonde? Isso foi no Cidade de Santos e depois na Folha de São Paulo. Outro que me ajudou, o Zé Carlos Bardavil também. Você conheceu o Bardavil, não conhece? O Bardavil foi um grande copydesk. Eu conheci no Notícias Populares. Notícias? E depois ele foi para Isto É, então ele fez uma bela carreira no jornalismo. Né? Mas ele escrevia maravilhosamente e não só sabia escrever, mas sabia corrigir. Esse aqui é um negócio. Nem uma coisa não implica a outra, né? Tem esse negócio de conselho de saúde. Todo mundo está enganando todo mundo. Se você está fumando, você vai morrer. Não faça com a carne que você vai morrer. Não, não preste atenção nessas coisas. Faz o que você quiser fazer. Pô. Você tem que saber o que está te fortalecendo, o que está te enfraquecendo. A gente tem esse instinto, né? Pois eu sempre segui os conselhos do meu médico, Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro, que é um homem que morreu com quase 100 anos, trabalhando, casou com 80. Ah, esse aí tem algum negócio de saúde, vou fazer o que ele mandar. Pô. Como dizer, pode confiar em médico doente, advogado ladrão e economista pobre, né? Economista pobre, Karl Marx, economista pobre. Por isso que ele quis que todo mundo ficasse. Claro, né? O que é que ele te disse, Tomé? Quais os conselhos que ele te dava? Ah, deu um monte, mas o mais importante foi: cozinha tudo na banha de porco ou de carneiro, só banha animal. Óleo vegetal jamais na sua vida. Pronto. E o Dr. Carlos Armando era um cara que curava qualquer coisa. Quer dizer, quando meus filhos eram pequenos, ele disse: não dê vacina neles, não. Se tiver qualquer problema, você traz aqui. O menino teve meningite. Né? Não tinha vacina. Por lá, doutor Carlos Armando, eu dei 5 gotinhas para ele, ficou bom. E aí você sabe o que está fazendo. E o cara precisa estar muito confiante para fazer uma coisa: não vacine que eu resolvo o problema. E ele fazia isso. Ele tinha autoridade. Como era o nome dele? Doutor Carlos Armando de Moura Ribeiro. Era um amigo do doutor Miller, o doutor Miller que me indicou ele. Eu, antigamente, eu conhecia vários médicos bons. Em São Paulo, tinha uma espécie de lista, as pessoas vinham, que médico consulta para tal coisa, fala, estou fulano. Né? Em geral, não falhava. Né? Hoje não tenho mais, perdi o contato, evidentemente. Mas também, no tempo que eu trabalhava na revista médica, eu tive acesso a quase toda a classe médica de São Paulo, conhecia todos os figurões, eu sabia qual era o sujeito que era papurado e qual era o cara que sabia fazer as coisas. Né? Nossa, teve esse recurso também. Né? Tem um famoso doutor Domingos Minervino, quando eu peguei sarna, né? Porque sarna é uma doença que na capital é rara, né? Eu passei por 10 médicos e ninguém sabia o que era. Eu falei, pô, acho que eu estou leproso, estou ferrado, né? Eu pedi para o pediatra da minha filha, né? Me indica um professor ser um médico, mas eu quero um médico velho, né? Dermatologia velho. Daí falou, vai lá, no fulano. Eu entrei no consultório do doutor Minervino, não chega perto que você está com sarna. Lá, bom, esse sabe. Você sempre teve de recorrer muito a médicos? Não. Eu tive pouquíssimas doenças. Eu tive a sarna, tive um problema de erisipela, que também, né? Também consultei um gênio da área, que é o Dr. Absalom Felgueiras, esse aí também não falhava, no Rio de Janeiro. E depois tive problema de pedra na vesícula. Isso, that's all. Não aconteceu mais nada. Pedra na vesícula, tiraram e pronto, acabou. Quer dizer, ficar doente, eu já fiquei doente quando era criança, não precisava ficar mais. Fiquei tudo uma vez. E aqui como você se sente assim, em termos de aqui na Virgínia? Isso aqui é uma maravilha. Olha aí em volta. Aqui é um lugar maravilhoso, cheio de gente boa. Os vizinhos, tudo gente boa, gentil. Eu acho o melhor lugar que eu já morei. Não tem comparação. Os americanos do interior, se você vai em Nova York, tal, o pessoal é um pouco grosseiro, tal, né? Você vai na Flórida, só tem brasileiro. Então você não tem ideia, mas se você vier para o interior dos Estados Unidos, você vai ver o que é gente boa. Mas assim, em termos da tua disposição física, eu não sou um primor de disposição física, eu tenho a disposição física necessária para fazer o que eu faço. Eu não vou ficar sair correndo o dia inteiro, tal. Não treinei para isso, mas normalmente eu tenho mais disposição física que as pessoas da minha idade. Você veja, o doutor Drauzio Varella prometeu que eu teria um câncer no pulmão, infarto e enfisema. Não cumpri a promessa até agora. Estou esperando desde os 50 anos, já faz 18 anos que passou. Yeah. de que se você fizer as coisas tudo direitinho, você não fuma, você não faz isso, faz aquilo, você vai ficar bonito que nem o Drauzio Varela. Ou como o Zé Serra. Então é isso. Fazemos uma pausa? Podemos. Vai dar tempo para as perguntas dos alunos? Eu acho que não, né? É 11 horas. Então, olha, por hoje acabou, mas ele já fez todas as perguntas. Então, até semana que vem. Muito obrigado.